aqui, que eu gravo tudo que vocês falam, para ser usado contra vocês no tribunário. Bom, vocês lembram o que aconteceu na última Agora na sessão? presença do advogado, Repeteco rapidinho, só para lembrar vocês. Vocês estavam no. Ou no ou nas redondezas do antiquário da Ava, onde a Júlia trabalha, é explorada lá, proletariada. que isso? Não explora ninguém, não. Sou um patrão Burguesia. ver bom. É bem. Burguesa safada, explora sim. Não exploro, não. E aí apareceu um cara lá vendendo algumas coisas antigas, que ele disse que tinha encontrado uma escavação, né? No meio dessas coisas tinha uma machadinha antiga, toda cheia de runas, alguma coisa dos celtas. Tinha uma espada, um espadinho todo enferrujado, antigo também, que vocês não conseguiram reconhecer que era um gládio romano. Eu estou indignado com isso até agora. Desculpa se a gente não tem cultura. Perderam, É o perderam. elitismo. Vão É vender isso aí elitismo. por preço de Cultural. banana. E o O negócio cara vale uma vendeu por fortuna. um dólar? É, o cara é pior ainda, né? Mas o cara é NPC. NPC não tem problema. Bom. NPC é mais fácil, porque NPC não rola pra gente saber, né? NPC é a vontade do mestre que diz. Não, você não Exato. sabe. Mas deixa eu. Você não sabe. Bom, foi vendida essas relíquias por 1,50, né? Uma libra e 50 cents. Eu não lembro o nome das subdivisões da libra mais. E. Beleza. Isso aconteceu. Isso foi numa sexta-feira, fim de tarde. No final de semana, o Furui recebeu a visita do estranho vendedor, que estava com a mão toda machucada, toda cortada, né? Ele teve a impressão de que a mão dele estava mastigada, alguma coisa assim. E fez os curativos, tudo, e mandou o cara embora para casa. Até deu um dinheiro para ele e comprar remédios e tudo mais. Na segunda-feira, quando a Julia chega ao antiquário, ela descobre que a vitrine tinha sido estourada. Viu que tinha alguém dentro da loja ali, viu um vulto sinistro ali dentro da loja, correu, chamou o médico que fica no segundo andar do prédio onde vocês têm o antiquário. O velho desceu com a katana dele pra matar o invasor. Aí nisso já tava chegando todo mundo, já tava chegando a Ava, já tava chegando o Nighthawk. E a Ava descobriu que na verdade o invasor era só um gatinho e mais ninguém. Era apenas um simples gatinho. E sim, tem um easter Não egg era, nesse gat... não. Tem um easter egg nesse gatinho aí. Mas o easter egg eu só conto no final da aventura. O gato de Schrödinger. É? É o gato de Schrödinger, né? Gato de Schrödinger. De certa Ele forma, sim. tá Todos nem eles vivo, nem sempre morto. são, né? Acho que é o gato da Capitã Marvel. Nossa, que viagem. Eu acho que é outra Só coisa, ser o mesmo. mas tudo bem. Bom, a Júlia correu, chamou a polícia veio, coletou depoimento, prendeu o Nighthawk por engano, né, numa confusão que ele viu a polícia e saiu correndo. Por quê, senhor? Por quê? Né? O médico suspeita de que o vendedor, o Alfred Hackett, foi quem arrombou a loja, porque ele estava com as mãos todas cortadas, né? Provavelmente de vidro. E por isso acusou-o formalmente diante de todos, né? Eu tinha E. elementos para isso, né, Jeff? Inclusive, eu Como? tinha elementos para isso, né, do vidro e tal, né? Sim, tinha uma suspeita grande, né? O cara chegou de madrugada, de noite, né? Domingo à noite, com as mãos todas cortadas. Segundo de manhã, a vitrine quebrada. Né? Só pode Vidro ter lá. sido o cara, né? Pode ser, não, mas grande chance, né? Grande chance, sim. Bom, a polícia foi até o apartamento dele, junto com o Nighthawk. Não tinha ninguém lá, não foi atendida. Voltou pro departamento, pra delegacia, pra buscar um mandato de busca. Mandato não, mandado. E enquanto isso acontecia, o Rooster chegou à tarde no antiquário, já estavam consertando o vidro. Ficou sabendo do ocorrido e aí foi lá cobrar o cara. Arrombou o apartamento do cara, né? Arrombou não, né? Não, que isso. Entre aspas. Não, eu entrei. Eu usei a chave, eu não arrombei. Usou a chave, que você conseguiu num teste de intimidação. Entrou lá dentro. Dentro do apartamento dele, encontrou muitas manchas de sangue esparramadas por todo o apartamento. E coisas, caquinhos de algo quebrado, que lembravam muito aquela pedra que ele vendeu junto com as duas relíquias. Certo? Aquela estranha rocha. Só que, ao invés de ser um negócio assim, que tem aspecto de concha, é uma coisa assim mais mole, como se fosse... O que, que eu posso descrever isso? Sei lá. Ah, sei lá, como se fosse alguma coisa, uma orelhinha de porco cozida, sabe? Maleávelzinha. Nossa, foi bem grotesca essa descrição. Tipo mandiopan, já comeu mandiopan? Já, com certeza, muito bom, inclusive. Não é parecido? Não, é mais moloide que mandiopan. Tipo gelatina, assim, só que uma gelatina mais sólida, sabe? Tipo uma Maria mole. Essa é uma descrição, acho, um pouco melhor. E... não encontrou mais nada ali no quarto. Não tinha sinal do cara. A não ser essas coisas. Aí voltou. E quando vocês chegaram, a polícia já estava de volta. E dessa vez sendo conduzida por um tenente do exército. Da... Exército Real. Né? Que disse que ia investigar. E que trazia novas informações a respeito do caso, que vocês teriam que sair dali para ir numa propriedade rural. Certo? É, rural, né? Fica fora da cidade, é uma mansão que fica fora de Londres, é rural. Propriedade rural. Vocês entraram em dois carros e cerca de uma hora de viagem, mais ou menos, já no final da tarde, né? Quase no anoitecer, vocês chegam até a propriedade Carrington. Que é uma mansão enorme, uma mansão gigantesca, que está passando por reformas. Ao que parece, ela estava em mau estado de conservação, não foi muito bem cuidada pelos donos. E agora essa mansão está passando por uma reforma, certo? No meio do canteiro de obras, para quem está com o Roll20 aberto aí, consegue ver. Né? Vocês têm um prédio principal, que está a nordeste, que é a mansão, o prédio da mansão que tá... O primeiro andar dele, assim, a lateral esquerda dele, assim, tá toda coberta com tecidos e tem andaimes. O pessoal tava trabalhando na obra, certo? A sudoeste do... Sudoeste não, a oeste desse prédio tem uma garagem / estábulos, certo? E a sul existe um chafariz enorme, um jardim grande de rosas. Tá? No centro desse jardim de rosas tem um chafariz muito grande, certo? E caminhando na direção norte, vai tendo uma depressão, é uma espécie de um barranco. Esse barranco ele termina assim como se fosse um pequeno desfiladeiro. E no centro desse pequeno desfiladeiro tem uma porta de aço ali que dá acesso para o porão que fica embaixo do estábulo. Tá? Quando vocês chegaram, vocês viram o chafariz ele quebrado. E o que jorrava a água desse chafariz era uma estátua de um anjo de asas abertas, assim, pro alto, cuspindo água pela boca. Um anjo de 3 metros de altura. Porém, esse anjo, ele tá partido ao meio, e a metade superior do corpo do anjo tá a 6 metros de distância do chafariz. Quando vocês foram analisar, foram olhar esse anjo, né, vocês veem que tem uma marca, um afundado, assim, de uns 30 centímetros de diâmetro, por uns 10, 15 centímetros de profundidade, no meio desse anjo, como se ele tivesse tomado uma marretada e sido arrancado na porrada do local original dele. Tá? O que vocês conseguiram deduzir é que alguma coisa, como se alguma coisa tivesse batido com muita força nele para arrancar ele dali e jogar ele a 6 metros de distância. Como se um carro tivesse chocado contra ele, um caminhão, alguma coisa assim. Um trem, talvez. Bem, vocês, depois disso, foram saudados pela dona da casa, né? A matriarca, a Enid Carrington. Uma mulher já de idade avançada, ela aparenta ter já uns 60 anos, por aí. Ela sauda vocês, agradece a presença de vocês. E disse para vocês que... o objeto que os policiais disseram que foi vendido a vocês, o objeto na verdade pertence a ela, porque os vândalos que depredaram o chafariz dela quebraram a estátua e encheram de pedras o laguinho do chafariz, e essas pedras que eles colocaram ela guardou, e o que o Alfred Hackett vendeu para vocês foi uma dessas pedras que ela guardou, que ela tomou pra si, porque tá na propriedade dela. Né? Essas estranhas pedras em formato de banana, com textura, aspecto de concha, cor de madrepérola, tudo. E... ou seja, o Alfred Hackett roubou isso da casa, foi vender no antiquário, e desapareceu desde então, porque desde sexta-feira ele não aparece aí. A Ava até relembrou ela que ele disse que a patroa não paga ele direito, não paga ele bem. Talvez um dos motivos dele estar indo vender esse objeto lá. E aí ela leva vocês até o porão para vocês verem a pedra, tá? As pedras. E ela diz para vocês, eu agradeço muito a presença de vocês por estarem aqui. Né, por me trazerem essas novas informações. O Alfred Hackett, ele é meu funcionário, eu contratei ele para trabalhar na minha obra, mas ele simplesmente desapareceu e ainda por cima roubou as coisas aqui do canteiro de obras. Então, se vocês conseguirem me trouxerem informações que me levem até ele, ou me trouxerem ele, me levarem até ele, eu posso recompensar vocês muito bem. Qualquer ajuda será muito... muito bem-vindo e muito bem recompensada. E aí ela vai com vocês até o porão. Vocês descem esse barranco, que ele tem um formato de meia-lua, assim, a partir do chafariz. Descem esse barranco, ele tem uns 3 metros de profundidade só. Vocês descem ele, chegam numa porta. É uma porta, ela é larga, ela tem um metro de largura. É uma porta baixa. Tá, ela tem 1,5 metros só de altura, numa porta muito alta. Os mais altos entre vocês precisarão se abaixar para passar ali por baixo, para atravessar essa porta. E tem uma corrente grossa, um cadeado. Ela puxa a chave do bolso dela, ela tem um molho de chaves, puxa a chave do bolso dela, né? Destranca o cadeado, tira a corrente e abre. E aí entra e dá passagem para vocês entrarem nesse lugar aí e mostra para vocês as pedras. Quando vocês entram, vocês veem que é tipo de um galpão de ferramentas, esse lugar onde vocês estão, certo? Tem ferramentas para tudo quanto é lado, né? Ferramentas de construção mesmo, tem pás, picaretas, tem aqueles rastelos, forcados, né? As ferramentas de trabalho no campo, na roça, certo? Ele é um quarto que tem 6 metros de largura por 12 metros de profundidade, quer dizer, é um espaço bem grande, um porão bem amplo. Tem algumas bancadas ali de trabalho, vocês veem algumas prateleiras, tem as ferramentas, e tem pregos, e tem tábuas, né? Enfim, uma infinidade de coisas ali. E em cima de uma das bancadas, colocado ali, depositado ali no meio de um monte de ferramentas empoeiradas, já há algum tempo sem uso, vocês veem o que parece ser um cacho de bananas, tá? Só que feito de madrepérola. Cada uma dessas bananas, lembrando vocês, elas têm cerca de uns 30 centímetros de comprimento e uns 10 centímetros de diâmetro. É tipo uma banana da terra inchada, gorda. E existe um cacho enorme dessas bananas aí de concha. tá? Que ele forma um pacote, ó, de uns 40 centímetros por uns 40 também de altura, praticamente. Como se fosse um caixote de feira, praticamente. Tem umas 3 ou 4 camadas assim, cada camada com umas 5 dessas bananas, mais ou menos. E vários cacos desses objetos espalhados por cima dessa bancada, dando a entender que eles podem, de alguma forma, serem quebrados, tá? Ela aponta pra vocês essa rocha, essas pedras estranhas, né? Fala, aí estão. Essas pedras estavam dentro do lago, do meu chafariz. Os vândalos deixaram isso lá. E eu guardei aqui porque eu acho que isso pode ter algum valor. Afinal de contas, parece madrepérola, deve ter algum valor. E o desgraçado do Hackett me roubou. Então, se vocês puderem me auxiliar, se vocês tiverem qualquer informação, além daquilo que a polícia já me passou, eu recompensarei muito bem vocês. Ficarei muito grato. Então, vocês reconhecem? Foi exatamente isso aqui que ele vendeu pra vocês? Ela diz apontando pras bananas. As bananas do inferno. E aí, vocês fazem? Sim, foram essas mesmas. Eu me abstenho porque eu não... Quem ele vendeu pras meninas, então eu fico quietinho. Esperando uma das duas meninas, tipo, falarem, tipo... Falei que sim, é isso mesmo. Eu tô esperando a chefe comprovar, né? É que tá com delay, Ju. Você falou depois que veio o som. Ela olha, né? A mulher, ela agradece. Então, o desgraçado me roubou mesmo. Por isso que ele sumiu. Miserável. Inclusive, ele disse que tinha duas. Ele vendeu pra gente só uma. Diz que se a gente se interessasse, que ele trazia a outra. Olha que pilantra. Desgraçado. Bom, vocês têm alguma informação sobre ele? A polícia me disse que foi até o endereço dele, mas não encontrou? A polícia não encontrou, então quem somos nós, né? Repitam, gente. Cada um falou alguma coisa, todo mundo falou ao mesmo tempo, não ouvi, foi nada. Pode falar, Carpes, vai. Não, eu não vou falar nada. Eu só falei primeiro a Ju pra falar, depois eu... Eu só cochicho assim, se a polícia não achou, quem sou eu pra achar, né? É verdade, vocês não são ninguém, fim da aventura. A única coisa que eu imagino agora é que ele deve estar com a mão bem machucada. Como assim, mocinha? Aí eu aponto pro um. E eu fico. Aí, não. Nani? Eu? Quê? Ele ajudou a empachar a mão desse cara, porque ele aparentemente, sim. Então a gente sabe que ele deve estar com a mão machucada. Agora, se isso impede ele de fazer alguma coisa. É a mão direita ou a esquerda, Jeff? Mão direita, né? As duas. As duas? As duas. A direita tava mais ferrada ainda. A direita foi onde você viu que tava faltando uma pontinha do dedo, assim, quase metade da unha. Oh, sim, mão direita ruim. Muito ruim. Canhoto ele, né? Eu não sei. Se deu ruim. Sei. Não faço a mínima ideia por quem é importante. Pode perguntar pro capataz se ele é canhoto. Mas isso tem alguma importância? Pra ele é. Com a mão do jeito que tava agora, é. Não era antes, agora é, ótimo. Bom, eu realmente não sei se ele era canhoto ou não. Mas... Ele se machucou com o quê? Vocês sabem? Provavelmente tentando invadir a loja e roubar as mesmas bananas. Quer dizer... Virido. Você é o Nick aí. Ah, então... Então ele roubou vocês também? Sim. Primeiro ele me roubou, vendeu pra vocês, depois roubou vocês? Exato. A gente foi na polícia. Que desgraçado. Ela vira assim procurando alguém ou alguma coisa, né? Aí ela... Ok. Ela bate os olhos assim na primeira pessoa com insígnia que ela enxerga, né? O tenente do exército, né? Ela olha pro tenente, o... Como é que é o seu nome mesmo, tenente? O Steven. Aí ela olha. Policial. Eu quero esse desgraçado na cadeia. Eu exijo que ele pague pelo que ele fez. É um absurdo isso. Não veio trabalhar. Roubou minha propriedade. E depois rouba a propriedade das mocinhas aqui. Ele tem que ser preso. Vira pra você, Steven. E fica apontando o dedo assim pra você. Ele tem que ser preso. Eles estão distraídos ali conversando? Relativamente sim. Eu quero saber. Não tentando esconder, mas eu me aproximo das bananas ali pra dar uma investigada nelas ali. Ok. Então, eu nunca tinha visto uma inteira, né? Eu só vi ela quebrada, os miudinhos. Uhum. Aí eu quero dar uma observada nas bananas ali. Sem problema. Você pode ir até elas tranquilamente. Se você quiser fazer furtivamente, joga furtividades. Não precisa. Se não tiver essa preocupação... deixa eu ver aqui. Bom, você chega até as bananas, ninguém nem se importa com a tua presença ali perto, tá? O que, que você quer exatamente fazer com elas? Que tipo de investigação, de observação você quer fazer nelas? Descreve aí pra mim. É assim, ó. Quando eu era delegado, lá no Oeste, né? Sim. Tinha bastante coisa de valor, ouro, né? Prata. Eu quero só saber se isso daí tem realmente algum valor. Ou se é só a cor, que é essa cor aí, que você, Madre Pérola, se ela tem um valor, tipo, ah, isso aqui é uma peça feita à mão, isso aqui é uma peça feita naturalmente pelo tempo, entendeu? Certo, entendi. Se uma peça dessa, por exemplo, ela falou que achou na fonte, e foi uma peça dessa que os caras tacou, ou os caras esqueceu lá, entendeu? Tacou pra quebrar a estátua. Uhum. Esse tipo de situação. Quero analisar onde que isso se encaixa na quebra da estátua, no acidente do cara com a mão também, né? Certo. No sumiço do cara. Inflamável. Oi? Vê se é inflamável. Taca fogo no negócio. Não, é sério? Não, sim, é sério. Mas não vou fazer isso aqui com todo mundo, né? Vou matar nós já na primeira. Tá, pra ver se tem algum valor, assim, valor financeiro, valor de mercado, joga um teste de avaliação. Tem avaliação? Aqui, deixa eu procurar. Tem avaliação. Avaliação, beleza. Deixa eu abrir uma ficha aqui pra ver onde que tem aqui a avaliação. Não, já achei aqui, tem sim. Achou já? Opa, 47, hein? Eu tenho 5. De avaliação. Acho que deu, hein? Deu, eu também acho que deu. Ok. Você quer forçar o teste? Não, não, de maneira nenhuma. Não. Só tô analisando ali descompromissado. Tá, a qualquer momento que vocês fizerem um teste, a menos quando for um combate, um teste de sanidade ou uma perseguição, tá? A qualquer momento que vocês falharem no teste... E vocês quiserem forçar para tentar um sucesso, só explica para mim de que forma que vocês estão forçando um sucesso nesse teste. Tá? Por exemplo, eu vou bater nele, vou olhar com um monóculozinho pra ver o valor do negócio e aí rerola o teste, tá? Vamos acrescentar uma regrinha nova agora, que a regra básica todo mundo já compreendeu, tá? Vocês têm os pontos de sorte de vocês, né? Sim. Tá? Vocês têm os pontos de sorte aí, que ele é considerado um atributo que vocês vão rolar em determinados momentos sempre, tá? E em qualquer teste que vocês quiserem, que vocês acharem importante, vocês podem gastar os seus pontos de sorte, ou seja, reduzir os pontos de sorte, para usar esses pontos para melhorar o teste de vocês. Por exemplo, Rooster, você tem 5% de avaliação. Se você quisesse, você poderia gastar 42 pontos de sorte para passar no seu teste de avaliação aí, entendeu? Entendi. Mas aí eu recuperaria como esse ponto de sorte? Ou posso usar à vontade? Os pontos de sorte vocês vão recuperar ao final de cada sessão. Entendi. Então vai diminuindo da minha... Por exemplo, minha pool inteira é 50. Se eu usar 42, isso. Eu fico sobrando 8. Fica sobrando 8. Pra mim usar novamente. Exato. Pode crer. Você vai gastando sua sorte e ao final de cada sessão vocês vão recuperar um de 10 pontos de sorte. E aí o limite, eu não vou gastar sorte por enquanto, esse total do ponto de sorte é só na criação de personagem. Daí pra frente ele se torna um valor variável, não existe mais um máximo, um mínimo. Ah, pode crer. Aí conforme for toda a sessão rola de 10, pode ir aumentando, né? Isto. Você vai acumulando sorte, uma hora você gasta. A gente rolou essa sorte? Não. Se vocês quiserem, podem rolar um D10 aí e aumentar a sorte de vocês agora. Tá uma boa, né? Eu tenho um 7 aí. Vou aumentar aqui pra 57. O que que o Torre aqui tá falhando aí no teste de sorte? Só joga um D10 só. Uma edição, né? Não precisa, só rolar um D10. Já rolei. Simples e acrescentar na sorte. É, só que pra acrescentar tem que entrar no modo de edição, né? Ah, tá, certo. Ok, disfarce. Desculpa a nossa falha aí. Não. Bom, Rooster, você olha, né? Chega perto assim, passa a mão naquele objeto, tá? Ele tem uma textura assim que, ao mesmo tempo que te lembra concha do mar, certo? Te lembra como se fosse uma concha. Ao mesmo tempo que você vai passando, vai te lembrando assim, uma sensação estranha, como se você estivesse alisando assim o pé de um frango recém-morto, recém-depenado, tá? Credo. É, como se fosse aquelas escaminhas que tem no pé do frango, conforme você vai passando o dedo ali e alisando, tá? Só de você olhar isso e perceber isso, tá? Isso já te dá a sensação de que, pô, isso aqui não é uma concha de fato, não é madrepérola de verdade. Então isso aqui não deve valer nada, tá? A casca, a concha em si não deve valer nada. Mas, como a gente tá falando de concha, será que é realmente uma concha? Será que isso não teria uma pérola dentro? Então você tem esse insight. Talvez o interior guarde uma pérola, talvez isso realmente seja uma concha estranha e no interior tenha uma pérola, e aí sim alguma coisa de valor. Porque assim, no interior você tá convicto de que não tem nada. Ai, meu Deus do céu. Eu vou quebrar uma. Vai quebrar uma? Como? Sabe, eu vou colocar ela assim em cima da mesa, vou dar um meio com a mão, como se quebra nozes, sabe? Que eu acho que deve ser. Eu vou quebrar não, vai, eu vou abrir ela gentilmente, né? Quebrar. É uma palavra muito forte, eu vou abri-la gentilmente. Se é uma concha, eu vou pegar um canivete que eu devo ter aqui e vou enfiar assim e tentar abrir na abertura, sei lá. Tá. Bom, ferramenta você tem aí à vontade, tá? Aos montes. É, então, vou pegar e vou tentar abrir, forçar a abertura ali. Não muito forte pra quebrar tudo, mas eu vou forçar pra tentar abrir. Certo. Ok. Tá. Porque assim, ó, por que eu quero, só pra vocês entenderem por que eu quero abrir. Porque provavelmente isso daqui lá no apartamento do cara tava quebrado. Então se tem alguma coisa dentro, provavelmente os caras foram lá pra pegar isso aí, entendeu? Pelo menos a gente vai saber o que procurar, por exemplo. Uhum. Ah, o cara tá passando uma mercadoria ali. Ah, essa mercadoria aqui é o que tinha aqui dentro. Nós nunca vai saber se nós não abrir. Certo. Todo sentido. Bom. Abrir. Tá, você vai jogar pra mim então um teste de força. Como você tá usando as ferramentas aí pra te ajudar, te dou um dado de bônus, tá? Força mais um dado, então. Isto. É um D10 que joga. Você vai jogar um D10 extra depois. Tá. Mas tem alguém me ligando insistentemente aqui. Foi muito bom. Ah, não foi muito bom, não. Não, no primeiro lá eu falei, eu tive 47. Falhou? Ok. Tá, só no D8, fica... que eu acho que eu tô com 8, não sei se passei ou não. Não, aí fica a teu critério, tá? Se você quer gastar sorte, se você quer forçar. Não, eu quero gastar sorte, eu quero gastar 8 de sorte. Ok, gasta aí. Deixa eu ver onde que eu posso anotar aqui, cara. Tô gastando 8 pontos. É só você reduzir o seu total de pontos de sorte. É, vou reduzir, é melhor. Isso, pode reduzir normal, de boa isso aí. Pronto. Acho que com 8 eu vou pra 48 e eu passo, né? Eu tirei 47. Sim. Uhum. É isso aí. Você vai, na verdade, pra 39, né? A dificuldade era 40. Não. Eu gastei 8 pontos. Então, mas você tinha tirado 47. Ai. Sim. Eu gastei 8, fui pra 48 minha força. Correto? Minha força é 40. Ou não? Não é isso? Pelo que eu tinha entendido, era isso. É da entrega. Então, na verdade, o que você faz? Você vai diminuir o valor do seu teste em 8 pontos. Você tirou 47, menos 8 vai pra 39. A dificuldade era 40, então você passou. Passa de qualquer jeito. Então, beleza, é isso aí. Então. Eu pensei que eu acrescentava na minha força 48, meu teste foi 40, dá na mesma. É, dá na mesma, dá na mesma. É. Tá? O que importa é que passou, isso aí. Tá. Você pega o canivete, assim, faz força, tá? Você nota que o objeto ele é meio, assim, duro, difícil de romper, certo? Mas, por sorte, você acaba pegando num ponto onde ele tem um pequeno risco, assim, como se fosse uma reentrância. O canivete ele encaixa precisamente ali e é o suficiente para você fazer uma alavanca e conseguir abrir. Só que esse objeto ele não abre como se fosse uma concha, realmente. Tá? Quando você enfia o canivete ali, ele quebra uma parte dele, tá? Como se você arrancasse uma casca dele ali. Certo? E não abre como se fosse uma concha. Ele arranca um pedaço fora na hora que o canivete entra. Quando o canivete ele entra, ele mergulha num líquido espesso, nauseabundo. Certo? E até dá um esguichinho assim no seu rosto. Você sente um cheiro assim de lixo podre. Sabe quando você esquece? Quando você estava no oeste, que você esquecia assim uns 4, 5 dias de colocar o lixo para fora? Uhum. Já fiquei sem tomar banho já. Tudo bem. Lá. Atrás de criminoso, sei como é que é. Aí eu falei, como você tá tirando o resultado? Exame, gente, você não quer sair. Ela falou, então tá, tudo bem. Só que na terça tem horário. Tudo bem, tudo bem. Desculpa, Tamp, pode falar. Não. Não, não, vai lá, é isso aí. Não, beleza. Já tô acostumado com esse cheiro aí. É aquele cheiro assim de podridão. Você esqueceu 3 dias de colocar o lixo. De levar o lixo embora de casa e aquele fedor que fica impregnando, assim, espirra no seu rosto, assim, aquele líquido gosmento, tá bem espesso. Quando ele pinga, assim, vem aquele cheiro ruim nas suas narinas, seu nariz ele já começa a arder e você sente um ardorzinho, assim, de leve no seu rosto também. Tá? Ô, Rooster, joga um teste de sorte. Vamos lá. Aí, ó, 87. Vamos falar a crítica ainda. No que você consegue enfiar o canivete e quebra aquela casquinha voa e ela cai no chão perto de onde o grupo está conversando ali com a anfitriã de vocês. Com a matriarca da família. Tá? Quando cai no chão aquela casca, no que ela bate no chão, ela esfarela. É como se vocês pegassem uma porcelana muito fina, tá? E jogassem no chão. O negócio ele se transforma em dezenas de caquinhas ali, na hora que cai no chão. Isso imediatamente chama a atenção de vocês. E aí vocês viram pra ver o que tá acontecendo, vocês veem o Rooster segurando uma dessas bananas em cima da bancada, o canivete fincado nela, tá? Um líquido Ele é meio translúcido, escorrendo assim pra fora desse negócio, já pingando em direção ao chão. E só conforme vai escorrendo assim, de cima da bancada, indo em direção ao chão, o líquido ele já vai se tornando escurecido. Tá? Ele vai se tornando escurecido e... Pode falar. Não pingou na gente não, né? Não. Só nele, só. Tá. Só nele, só. Quando você olha assim, o rosto do seu pai... Tem uma gota, assim, gigante daquele líquido negro. Ô, Júlia. E tá saindo uma espécie de uma fumacinha, assim, do negócio. Não. Ela nem gosta de mim, ela nem vai ligar. Não, eu tento pegar um lenço, assim, que fica tipo, comigo na minha roupa, aqueles trapinhos, assim. Sim. E eu vou lá tentar limpar do rosto dele. Tipo, ai, que nojo, ó, toma cuidado. Certo. Ok. Beleza. Você vai pra limpar. Rooster, você sente que seu rosto tá ardendo ali, tá coçando, tá pinicando. Tá aí aquele cheiro de podre que imediatamente ele é substituído. Sabe quando você tava no oeste, cumprindo as suas tarefas? E aí você teve que se livrar de alguns cadáveres e você atirou fogo aos cadáveres? Aham, já imaginei que seria. E vê aquele cheiro de carne queimada? Uhum. Aquele cheiro de podridão é substituído rapidamente por esse cheiro de carne queimada. Droga, eu tô enxergando, eu tô com o olho bom, porque já tem um olho meio complicado. O outro olho bom deve estar enxergando? Sim, tá enxergando. E você não acredita... Vocês não acreditam naquilo que vocês veem. A gente tá vendo a carne dele sendo deteriorada, não, né? Não. É quase isso. Ah, não! Ah, não! Oi, não! Eu tô indo acudir a pessoa. Você tá indo rapidinho acudir e levando o lenço assim pra limpar ele, tá? Rooster, você vê sua filha chegando assim... Num raro gesto, uma rara demonstração de carinho da parte dela. Vocês estão próximos há tão pouco tempo ali. Ela toda retraída, toda desconfiada da tua presença. Você finalmente vê aquilo, aquele momento pelo qual você ansiava. A sua filha chegando, trazendo um lenço para enxugar o seu rosto. Né, que tá coçando, pinicando ali. Numa rara e tão esperada demonstração de carinho da parte dela para com você. Certo? E vocês estão vendo, né? Você tá ao mesmo tempo, né? É, um olho olhando ali o negócio em cima da mesa e o mesmo olho olhando pra ela que tá chegando, né? E nesse vai vendo do seu único olho bom, você percebe o seguinte. E Júlia, você que tá indo na direção, também percebe o seguinte. Os demais que estão ali um pouco mais distantes, o que vocês estão fazendo? Vocês estão com a atenção voltada nisso que tá acontecendo ali com o Rooster e com a Júlia? Vocês estão prestando mais atenção na mulher? Já saíram? Estão prestando atenção no ambiente? O que vocês estão fazendo nesse momento? Eu tô observando tudo à minha volta. Inclusive o que tá acontecendo ali. Ok. Certo, certo. O que tinha dentro do negócio, foda-se o Rooster. Claro. Ok. Tá. O pai não é meu. Steven, joga um teste pra mim de encontrar. Encontrar pra observar. É, encontrar. Caramba, acho que deu, hein? Ok. E quase deu uma volta onde eu sei. Quanto que você tem de encontrar? Peraí. Tenho 25. 25? Eu acho que você tirou uma falha crítica. Misericórdia. Eu acho que foi uma falha crítica. Pera aí, deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu ver se eu acho isso no escudo já. Armas de fogo, não. Desastre. Perícia menor do que 50%. 96 a 100 é um desastre. Ok, você teve um desastre. Steven Johnson, você tá olhando tudo ao seu redor, né? Seu olhar ávido de um soldado bem treinado, mais que isso, um oficial sempre acostumado com até homens sob os seus cuidados, sob a sua liderança. E olhando desconfiadamente a tudo ao seu redor, você vê duas coisas. Primeiro que você olha para fora. E lá fora, a noite já se faz presente. O sol ele já se deita por detrás das colinas. E a escuridão ela já começa a tomar conta do ambiente. Você só vê, assim, muito distante, o brilho do sol tentando resistir à chegada da noite, se agarrando ao céu desesperadamente. Mas o ambiente todo onde vocês estão já está bastante escuro. Certo? E você tem a impressão de ver um brilho assim, como se fosse o prenúncio de uma tempestade se anunciando, tá? Dando uma súbita clareada no ambiente do lado de fora. E quando você olha lá pra fora, você toma um susto, porque você vê um vulto encapuzado, tá? Como se estivesse olhando pra você. Você vê isso assim, pela sua visão periférica, você se assusta, olha de novo, e não tá mais lá esse vulto. Tá? A impressão que você... tem, é como se você visse um padre, um abade, um monge, tá? Num manto encapuzado. E aí você chacoalha a cabeça assim, não acreditando naquilo que você viu, e sua atenção se volta pra cima da mesa também. Certo? Em cima da mesa você vê algo tenebroso. Eu quero que a Júlia... Não quer não. O Steven Johnson e o Rooster Cogburn e a Ava Tepnir façam agora um teste de sanidade. É só clicar no negócio de sanidade, Jeff? Só clicar no negócio de sanidade. Ai, meu Deus do céu, vambora. Eu passei. O cara tirou um 100 ali, o Carps. Pode ajudar. Tô louco. 100 é bom, hein? Eu vou gastar sorte. Eu acho que não dá pra gastar sorte em testes de sanidade. Quem disse isso? Peraí. Pontos de sorte não podem ser usados em testes de sorte, jogadas de dano, testes de sanidade ou jogadas pra determinar a quantidade de pontos de sanidade perdidos. Okay. Falhou, dona Ava. Nossa! Teve alguém que perdeu. Teve uma falha crítica no teste de sanidade, mas que beleza! O que vocês veem é o seguinte. Calma, Jefferson! Eu ainda não rodei, onde que fala o negócio? Ah, você conseguiu abrir daí? Uhum. Ah, legal. Tá na sua ficha. Embaixo de destreza, aparência e educação. Isso, embaixo dos atributos ali tem a sanidade. Ah, muito bem. Obrigado. Clica no quadradão ali no retangulão. Coisa que eu não tive. E só chora. Dá pra forçar? Oi? Não dá pra forçar. Foi? Acho que não foi. Não veio, não foi. Sua ficha tá com o modo de edição acionado? Claro que sim. Então desativa. Senão você não consegue rolar o teste. Não, desativado. Ah. Ué, por que não rolou então? Que estranho. Tenta de novo. Tá. Deixa eu ver sua ficha. Tá aparecendo também pra vocês que não tá indo? Tá dando erro? Tá, deu erro. Apareceu aqui pra mim erro, deixa eu ver. É porque você tem só... põe 25/25 e fecha o modo de edição. Acho que agora vai, hein? Ah. Foi, é. É que tava, tinha só um valor. Vou colocar no jogo. Aê. Ok, mais uma falha, que bonito. Não sei por que tá sussurrar para o guardião, Ju. Tô desmarcando aqui, tá? Mas deu 78 o teste e foi uma falha. Tá bom. Tentei resistir, não deu. Não deu, não deu. Quem passou? Eu passei. A glória de Deus. Ok. Cadê o da Júlia? O mais prejudicado foi o que passou, não entendi. É que ele. É que quando já você já viu os horrores da guerra que eu vivi, poucas coisas te abalam. Tá bom, entendi. Tá, deixa eu só conferir se dá pra forçar teste de sanidade. Rapidão. O meu não tem nem por que eu forçar. Não dá pra forçar teste de sorte, sanidade e jogadas de combate, ok. Só com teste de perícia que dá pra fazer as brincadeiras aí de com as regras. Puta que pariu, mas logo de cara, isso que é legal. Bom, o que vocês veem, tá? Rooster, você sente assim um ardor na sua pele. E aí você vê um negócio ali na escorrendo assim de dentro daquela concha, daquela pedra estranha. É um líquido que ele é inicialmente um líquido translúcido, fedido pra caramba, tá? Ele começa a escorrer assim por cima da bancada, ele começa a escurecer. Conforme ele vai escurecendo, ele vai secando instantaneamente, como se fosse, tivesse em contato com oxigênio, certo? E vai se transformando numa poeira fina e escura que vai desaparecendo, sendo levada pelo vento. Tá? Algo muito estranho, muito bizarro, parece coisa de conto de fada para vocês. Rooster, você que já presenciou os horrores da guerra, né, já viu coisas assim inconcebíveis pelos mais jovens, você sabe o que, que os novos cientistas, os químicos, são capazes de criar com a sua ciência estranha. Então, para você, isso aí não é muita surpresa, não. Você imagina que é algum tipo de ácido estranho, algum composto estranho que reage com o oxigênio e, por conta disso, queimou um pouco sua pele. Júlia, conforme você vai passar o lenço assim no rosto do seu pai e você vai tocando aquilo, a impressão de que você tem é que aquilo se transforma numa poeira que sobe e desaparece diante dos seus olhos inexplicavelmente, junto com um pedaço assim da pele do seu pai. Só que quando leva a pele do seu pai junto, vai desaparecendo, você tem a impressão assim como se fossem pequenos vermezinhos se entrelaçando, né, se contorcendo em desespero, como se a pele do seu pai fosse isso, vermezinho se contorcendo em desespero antes de se transformar em uma fina poeira negra e desaparecer completamente. É isso que você vê, é isso que a Ava vê também, e é isso também que o Steven vê. Mas Steven, quando você olha para isso, você tem uma sensação muito ruim. Imediatamente vem à sua mente a memória dos dias terríveis que você viveu no front a serviço da do como que é o exército britânico? Real, não é Real Marinha Britânica, né? É o Real Infantaria, sei lá, a serviço de Vossa Majestade, tá? Imediatamente vem um som agudo na sua memória, na sua mente. Um grito, um ensurdecedor, um rugido. Uma cacofonia estridente que agita até a última célula do seu corpo, arrepia sua espinha de cima a baixo completamente. Certo. Você tá com alguma coisa na mão? Vixe. Steven? Steven Johnson. Acho que pegou a sanidade e pegou. Já era. Ficou catatônico. Lucas, você tá ouvindo? Tô ouvindo. Você tem alguma coisa na sua mão? Na mão, não. Não? Você está armado? Não. Possivelmente. Ok. Ok. Quando vocês se dão conta, vocês percebem que o tenente do exército, ele tá com a arma nas mãos e tremendo. Ai, que pariu, velho. Ô, Furui, você rolou um teste de sorte pra mim? Não, né? Não. Então você vai rolar um teste de sorte pra mim e com um dadinho de bônus. Um dado de bônus porque você tá focado em outra situação. Ó, oh, sucesso, beleza. Eu já passei sem o dadinho de bônus, Jeff. Sem o dadinho de bônus, perfeito. Perfeito. Tá? Você tá distraído ali com outras coisas, né? Olhando dentro ali do lugar também, né? Esse galpão enorme, esse porão gigante. Tá? Nem percebe o que acontece. Você só escuta, só se dá conta quando você ouve aquele clec, clec, clec, clec, clec, clec, clec, de uma arma, né? Oscilando, vibrando na mão de um oficial do exército trêmulo que tá ali diante de vocês. Eita, o que vocês fazem? Ah, antes de mais nada, Rooster. Oi? Pra você é de boa, você não perdeu sanidade. Quanto aos demais, vocês vão jogar um D3 e descontar isso da sanidade de vocês. Ô Jeff, sim? Como é que eu sei quanto que é minha sanidade? Sua sanidade é igual ao seu poder, tá? Meu poder? Poder. Eita, eu acho que... E onde tá o poder? É o pod. Ah, achei, 75. Tá lá nos atributos, lá nos atributos. Ah, eu vou colocar aqui na sanidade, 75. É igual a poder mesmo? Eu já não me alembro. Deixa eu conferir aqui. Eu já falo com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo? Marca nos dois campos ali. Tem um desses campos aí que é pra ser o campo de sanidade máxima. Acho que é da direita, né? Deixa eu ver aqui. Atributo de sanidade máxima. É, o da direita. Isso. O da esquerda marca valor igual ao poder. O da direita é o sanidade máxima. Sanidade máxima de vocês, no caso, é 99, tá? Isso aí vai reduzindo no decorrer do jogo conforme vocês forem adquirindo conhecimento sobre o mitos. Aonde que tá esse negócio, Jeff? Sanidade tá embaixo dos atributos. Tá exatamente embaixo de aparência. Mas assim, eu não mexi na minha sanidade, não sei se é esse valor mesmo ou se ela aumentaria. Minha sanidade é até, acho que é 30 mesmo, quando a gente isso, fez a ficha. Isso mesmo. É igual ao seu atributo poder. Então, o da direita é que a gente diminui, né? O da direita, você vai colocar 99, que é o máximo. O da esquerda, você coloca igual ao poder e diminui ele. Ah tá, beleza. Tá, a gente perdeu quanto dessa... Vocês, você não. Você fica quietinho, você aguarda a sua vez de ser entubado. Todos vocês vão rolar um D3. D3, 3. Que é o valor de sanidade que vocês vão perder. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que falhou. Todo mundo que falhou. Menos eu. Todo mundo que falhou rola um D3. É o que vai perder de sanidade. Quem passou não perde nada. Eu rolo o D3 também ou eu espero? Você vai perder 3 pontos. Você perde o máximo. Ah tá. Porque você teve uma falha crítica. Tirou 100, né? Tirou 100. Nossa, teve uma falha crítica. Teve um desastre aí. Já perde o máximo. Você não abusou da coisa de Cthulhu aí. Quando é pra tirar menos, eu tiro mais. Quando é pra tirar mais, eu tiro menos. É, vai entender. Qual que é a função mesmo pra rolar? Põe barra R, um D3. Pronto, Tá, deixa eu aqui, editar. Aê, beleza. Pronto, estou com 27 de sanidade. 27, beleza. Joia, o que vocês veem é isso, tá? É um troço assim, ó. É um volume do tamanho dessa minha singela canequinha. Cheio de um líquido gosmento, um líquido espesso. Certo? Júlia, nas suas andanças, na sua vida recente de desquitada, nos muitos trabalhos insalubres que você teve que fazer para sustentar seus filhos, você já lidou com líquidos gosmentos assim. E eles são extremamente difíceis de serem limpos. Extremamente difícil de se livrar desses líquidos gosmentos. Tá? E seja o líquido o que for, certo? E vocês acabam de testemunhar diante dos seus olhos um volume do tamanho dessa caneca ou maior sumir assim, ó. Desaparecer completamente numa fração de segundos, sem deixar qualquer vestígio, a não ser um leve ferimento no rosto do seu pai. Ô, Furui. Oi. Ah, não, você não viu. É isso aí, você não viu. Não viu o quê? Você passou no teste de sorte e você não viu isso acontecendo, tá? Você só olha assim, tá todo mundo assim meio espantado, meio assustado, e o tenente com a mão trêmula, com uma pistola na mão. Você tem uma pistola, né? Sim. Ok. Com a arma na mão, a mão tremendo, assim. O que, que vocês eu fazem? Eu carrego. Vocês fazem? A espingarda eu só carrego em casos extremos. Caso senão é só a pistola. Ok. Eu seguro o vômito. Eu seguro o vômito. Boa. De campo eu não carrego a... E aí, o que vocês fazem? Eu continuo tremendo. Não quer baixar a arma, não? Eu tô ali meio. Eu tô sentindo dor? Não. Não? Não. Eu tô limpando ali, eu tô. Caralho, essa merda! Quando você vai pra limpar assim, você tá limpando com a mão ou com o lenço? Eu peguei o lenço que a Júlia me deu. Certo, você pega o lenço que a sua filha entregou pra você e aí você passa no rosto pra limpar. Quando você passa no rosto, você vê que o lenço ele dá uma enroscada assim no seu rosto. Como se você tivesse com barba por fazer ainda. Aí quando você tira o lenço e passa assim com a mão, você nota assim que seu rosto ele tá áspero, tá? Tá estranho. Como se você tivesse passado uma lixa no seu rosto. Tem até uma ligeira depressão ali onde pingou aquela gosma. Tá. Eu não tô sentindo nada, né? Não, nenhuma dor. Então eu vou olhar dentro do negocinho, o que saiu disso aí, o resultado. Se tem uma pérola, se não tem, o que tem lá dentro. Certo. O negócio ele tá completamente vazio, aquela concha, tá? Só tem a casca dela. Tá completamente vazio. Estranho. E lá no fundo dela, você nota que tem uma bolinha preta, pequenininha, como se fosse uma pérola negra. O líquido já não tem mais. Só que essa bolinha, ao contrário de uma pérola, que é reluzente, né? Essa bolinha ela é completamente opaca. Você vai pegar ela? Vou. Você enfia o dedo dentro da concha, então. Sim, claro. Quando você enfia o dedo dentro da concha... Vou pegar, normal. Quando você enfia o dedo dentro da concha, você toca aquela bolinha, ela esfarela. Como se você tocasse assim, um castelinho de areia feito por uma criança na praia. Ela esfarela inteira. Você tenta pegar ali, você vai pegando, tem um pozinho que você vai tentando puxar. E aí você olha, já não tem mais pérola nenhuma. Só um pozinho que vai desmanchando. Você pega assim com o dedo, assim, olha seus dedos, eles estão meio manchadinhos, assim, as pontas deles de preto, aquele pó negro, e aí simplesmente desaparece. Não tem mais nada assim. Merda de negócio sensível. Aí eu coloco o negocinho, ainda sobrou a na minha mão, ainda tem, né, a banana. Vamos chamar de banana. Sim. Eu coloco a concha em cima da mesa. Eu tô vendo que o tenente do exército tá com a mão, com a arma na mão, todo tremendo, assim? Mano, você Sim. tá vendo que eu tô em danger, velho. Tá, eu tô em danger. Tremendo, olho estalado em danger. Sim. Por enquanto ele não me falou nenhuma ação, continua assim. Oi, eu não entendi, desculpa. Como ele não. Ninguém me falou nada que ia fazer, então continua assim a cena. É. Todo mundo meio em choque ali e o tenente armado. Eu vou colocar um negócio ali. Uhum. Em cima, você sabe, quando pegar devagarinho, vou colocar ali em cima. E vou sacar a arma pro tenente. Você não vai, o que você tá? Tá loucão? Meu Deus. E vou sacar a pistola pra ele também. Mano do céu. Ô, Bang Bang! Vocês Bang Bang agora? Não. Não quero cirurgia agora, não. Pera aí, não. Melhor, ele tá apontando a arma pra mim? Não. Tá apontando a arma pra alguém das meninas, pra minha filha? Pra bancada, na verdade. Tá, então melhor. Eu vou na direção dele, mas eu vou com a meio que... Rápido pra sacar a arma, tá ligado? Aham. Uhum. Eu vou com a mão direita aqui pra sacar a arma e com a mão esquerda eu vou desviando e abaixando a arma dele assim, sabe? Então uma mão na cintura, outra mão na mão. Isso, exatamente. Eu vou falar assim. Calma. Tá. Calma. Você pode jogar pra mim, então, um teste. Pode ser um teste de charme. Se você estiver usando, assim, empatia com ele pra acalmar ele. Não, eu tô jogando... Pode ser lábia ou pode ser intimidação. Não, eu quero jogar intimidação. Meio que eu tô intimidando ele pra ele ficar calmo. Ok. Então joga. Intimida alguém pra ficar calmo, parça. Não rola isso. Não, mas eu não quero... Eu não falo pra ele abaixar a arma com charme. Abaixar a arma, meu amor. Fala, abaixa essa arma, meu amigo. Mas faz você tentar me persuadir, mano. Então, ao invés de tentar... Não. Mano. Você tá vendo um cara em danger, mano. Aí você vai lá intimidar o cara, velho. Como? Não tem lógica aí. Abaixa sua arma e conversa comigo. O que tá acontecendo? É isso que eu vou falar pra ele. Abaixa sua arma e conversa comigo. Pode jogar? Pode. Mas eu vou falar no ouvido dele ali, assim, quase pra tentar só ele que escute, entendeu? Só tentar fazer que ele, só ele que escute. E é, eu quero seduzir o cara até aqui, eu quero. É isso aí mesmo, eu vou tentar seduzi-lo, que eu vou fazer uma coisa com ele depois. Cara, esse cara me ama, velho, é possível. Seduzi-lo? Não, eu vou falar no ouvido dele assim. Eu até esqueci que eu ia falar no ouvido dele, o que que eu falei? Abaixa essa arma. Abaixa a arma e conversa comigo. Abaixa essa arma e conversa comigo. E vou abaixando a arma assim dele. Certo. Falar no ouvido dele. Você vai firme, tá? Rígido, vou firme. Bruto, né? Rústico, como você normalmente é. Cata a arma, vai abaixando assim, sussurrando no ouvido dele. Abaixa essa arma, conversa comigo. E... Ele abaixa, ele cede, ele abaixa a arma. E aí, olha pra você e você... Cai em si e volta a si novamente. Tenente. O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. Em nenhum momento você perdeu a consciência. Ah, tá. Com o Danger tinha meio que... Não, você ainda tava meio... Tava consciente, tava vendo o que aconteceu, não, sim, tudo. É, ficado em off, não dando, tendo atenção do que tava acontecendo ali. Sim. Aí você vê, tá o esse cara estranho, esse americano estranho aí, abaixando sua arma e com a arma, com a mão na arma dele, e falando pra você, conversa comigo. É, na verdade, mas eu tô perguntando mais porque, tipo assim, eu tô vendo que eu tô com a arma na mão, mas... Certo, pô, certo. Eu tô lembrando que eu saquei a arma ali. Tipo, ok. Como foi no momento do dungeon, então, tipo, minha cabeça não tá ligando o ponto... por que que eu saquei a arma? Tem algum motivo se eu saquei a arma conscientemente? Então é mais justamente isso. Tipo, meio que eu tô falando o que aconteceu aqui porque eu tô com a arma na mão. É, ok. Você olha e, de fato, você tá com a arma na mão e você não lembra de ter sacado ela. Foi uma ação instintiva, reflexiva, que você nem se deu conta que você fez isso até você olhar a arma na sua mão agora. Sim. O que vocês fazem? O que aconteceu aqui? Eu que te pergunto o que aconteceu aqui. Estávamos todos conversando, você de repente me saca a arma assim? Você não teve treinamento o suficiente para saber o momento certo de sacar uma arma? Eu tive treinamento. Mas pelo jeito não foi o treinamento certo, sacando a arma para um monte de civil? É, mas eu acredito que você não saiba como que é um trauma pós-guerra, né? Eu já vivi guerra suficiente, meu jovem. Ah, tá. Então, às vezes acontece isso quando se tem um trauma. Mas a princípio, eu espero que esse trauma não implique em você tirar vidas inocentes. Eu também achei que não... Pois eu fiquei muito tempo em tratamento e achei que eu estava curado desse trauma, mas... Acho que... Mas louca é a pessoa que te contrata novamente na força, na polícia. Esse sim é louco. Você pode ser só um jovem traumatizado com os horrores. Não, porque louco, eu recebi um laudo que eu estava liberado para voltar ao trabalho. Então, esse daí também é louco. É isso, tudo bem. Então você vai conversar com o médico do exército, meu cara. Não, eu não vou conversar. A gente tem aqui então, que resolver a situação aqui. O pessoal está aqui para resolver a situação. Tá tudo bem. Aí você vem... Ô, dupla dinâmica. Aí você vem sacando a arma pro pessoal aqui, colocando em risco a segurança. Homens com ego inflado porque tem uma arma. Ô, Jeff, eu tô de frente pra uma... Ô, dupla dinâmica. Peraí. Eu tô de frente pra bancada, certo? Certo. Eu e a Ava, assim, tentando apaziguar, falando junto. Eu não tem arma pra ninguém aqui. ô, Jeff. Muta os caras aí. Pode falar, Tamir. Não, tá falando em on aqui. Ah, legal, mute. Aí segue a play. Acabou a dupla? Eu vou... Peraí, deixa eu só fazer uma ação. Eu vou enfiar a mão na blusa, na parte de cima. Vou fazer um gesto meio ameaçador, mas eu não vou fazer. Eu vou entregar o meu cantil de uísque pra ele e falar, isso aqui que você precisa. Não. Não posso beber em serviço, meu cara. Oh. Bom, tudo bem então. Eu guardo e vou me encostar de novo ali perto das bananas. Beleza. A hora que eu vou esse Jeff, eu vejo tipo uma banana aberta, vem alguma memória por causa do que aconteceu. Sim, você lembra de ter visto diversos desses negócios naquela cena terrível que você vivenciou, sei lá, um ano atrás, meses atrás aí. Só que tinha bem mais disso daí. Aí eu pego, tipo, acho que eu estou precisando respirar um pouco. Eu viro as costas e vou lá fora, e vou pra fora. Ok. Você vai lá fora, o lado de fora já tá escuro já. Tá. A mulher que recebeu vocês, tá? Ela tava na porta conversando com um dos funcionários, nessa confusão toda que aconteceu aí. Ela tava ali na porta conversando com um dos funcionários quando você tá passando, saindo, certo? E aí ela olha lá pra cima do barranco. E no alto do barranco você nota que tem quatro pessoas que estão olhando lá para baixo, enquanto ela conversa com um homem assim já de meia idade, aparentando ter aí uns 35, 40 anos aproximadamente. Tá bem judiado pela vida. E conversando com ela ali e apontando para esses quatro caras que estão no alto lá. E aí você sai, passa por ela e vai lá tomar um arzinho, é isso? Ah, na verdade, tipo assim, ela tá. Eu tô lá fora tomando um ar. A hora que eu vejo ela comentando, eu vejo os quatro caras, vejo ela comentando, eu vou, tipo, perguntar se ela conhece esses caras. Não sei se eu vi os quatro caras. Viu. Tá bem visível. Então, eu vou perguntar se ela conhece aqueles caras lá, porque que eles estão observando, se tem alguma coisa. Certo. Ela olha, ah, sim, meu cara, são meus novos funcionários. O meu capataz aqui, o Edward, acabou de me informar que eles terminaram de chegar aqui. Já vão começar a trabalhar na obra amanhã. Está bem. Acredito que já está meio tarde. E a gente vamos nos retirar e deixarmos a senhora descansar. Qualquer coisa, entraremos em contato. Caso nós descobrimos mais alguma coisa, ou se a gente achar o Alfred, a gente nem vai informar sobre a prisão dele. Você vai apanhar se tu sair da comida. Bom, eu vou resolver isso aqui e já converso com o senhor, tenente. Só um minuto. Isso é conversando com o cara. Eles estão ali pertinho da gente, amor? Ó, assim, a partir da porta até a bancada onde vocês foram, que aconteceu isso aí tudo, são cerca de uns 4 metros de distância. Tá? E aí eles estão ali na porta, ele chega ali na porta, o Steven chega na porta, olha lá pra fora, aí pergunta, ah, conhece eles? Ah, são meus novos funcionários. Ah, tá bom. E aí ele vai e sobe o barranco e vai lá pra cima. Tá, então estão assim uns 4 metros de distância de vocês, aproximadamente. Dá pra escutar essa conversa de boa, sem necessidade de testes. Eu vou só fingir que não ouvi e falar assim, bem, já que a gente já quebrou mais um, acho que a gente devia ir olhar por aí, né? Vamos acompanhar os guardas na investigação deles. Quem sabe a gente acha uma coisa interessante e dá um toquinho assim na Ju, tipo, uma coisa interessante pra gente vender. Tá bom. Se você me liberar, tudo bem. Você me liberar. Vamos andando. Vamos procurar alguma coisa boa por aqui. Certo. Vamos. Beleza. A gente vai indo procurar coisas ali, vamos acompanhar a investigação dos caras. Uhum. Né, e ver o que mais que tem ali nessa casa que tá, parece que ela não tá em reforma, que você falou, né? Isso, é uma casa que tá em reforma, tá passando por reformas ali. Agora, hoje é domingo, né? Segunda. Tá. Então, eu falo pra Ava, né? Apesar de eu querer acompanhar, você não acha que é melhor eu ficar na loja? Porque daí a gente cobre maior 2 pontos. E se acontecer mais alguma coisa estranha por lá, daí eu te aviso? É que eu acho que já deu o horário da gente fechar, né? Ah. Já tá noite. Já tá de noite. É verdade. Deixa eu perguntar uma coisa. Mas eu fico pensando se eles vão voltar, os criminosos sempre voltam pro local do crime. É, isso é verdade. Mas pode ser que ele volte pra cá também, porque se ele quis a banana de volta, pode ser que ele queira mais. Então pode ser que ele volte pra cá pra pegar essas. Já que ele sabe onde que ele pegou, né? Será que é melhor ficar aqui? Então, não sei. É, eu não ia seguir vocês, eu ia ficar no carro ali que a gente chegou. O carro ali tá perto de onde a moça trouxe, a gente tá dentro da... Ó, se vocês olharem no Roll20 aqui, ó... Ai. O carro, é longe, ele tá aqui assim, ó. Não, peraí, deixa eu ver se eu tô apontando o lugar certo. Isso. Ali na frente da casa, ele tá aqui em cima, assim, ó. Tá longe. Os dois carros, né? Quando vocês saem... Todo mundo sai de dentro do porão, né? Tem, sim. Uhum. Certo. Quando vocês saem de lá de dentro, vocês, quem... As últimas pessoas a saírem, né? Notam que a mulher vai lá, passa a corrente ali naquela porta de aço, dá umas 2, 3 voltas nela, fecha com aquele cadeado grande, cadeado pesado, certo? E aí ela vai subindo, aí ela fala, Eduardo, por favor, coloca alguém pra ficar tomando conta durante a noite. Não quero que aquele desgraçado do Hackett venha aqui sorrateiramente à noite e roube mais pedras como fez com as senhoritas. Aí o tal do Eder, sim, patroa, pode deixar. E aí ele vai e chama dois funcionários ali que tem, né, dois trabalhadores, e fala para os caras ficarem tomando conta ali, deixa os caras ali na porta. E sobe ali com vocês, tá? A mulher, ela vai subindo depois dessa ordem, sobe o barranco ali, ela vai subindo meio com dificuldade a trilhazinha de pedra que tem até o topo ali do barranco. E ela chega lá no alto, né, encontra vocês e fala pra vocês o seguinte: bem, já é noite e o tempo promete uma boa de uma tempestade. Eu odiaria fazer vocês pegarem quase uma hora de estrada escura e lamacenta de volta até Londres. Não gostariam de passar a noite em minha propriedade? Eu tenho que trabalhar ainda. É tentadora a oferta da senhora, mas eu tenho que trabalhar ainda. Ah, entendo. É uma pena, mas tudo bem então. É difícil pra mim também. Tenho família pra cuidar. Ah, entendo. Bem, fiquem à vontade então. Se eu puder oferecer ao menos uma bebida pra vocês, antes de partirem. Aí eu sei. Não, muito obrigado. Bom, e aí, vocês vão embora imediatamente? Vão tomar uma birita ou o quê? Imediatamente, tô indo já. Ô Jeff, antes de eu ir, eu vou ver se ela cederia. Uma dessas, tipo, uma ou duas dessas pedrinhas pra gente poder comparar, caso a gente encontre mais alguma dessas pedras perdidas por aí. Entendi. Você vai ter que jogar um teste. Charme. Olha aí, cara. Ou lábia. Ou intimidação, né? Afinal de contas, você é uma autoridade. Qual que é o seu argumento? Como você vai abordá-la? Peraí, só deixa eu ver aqui o que, que eu... Ah, vou usar... Acho que persuasão seria melhor, né? Tá, então é lábia. É. Que aí você vai apelar pro... Não, peraí. Tem persuasão, né? Tem. Nossa, esqueci. Tem persuasão. Tinha esquecido dessa perícia. Tem charme, que é pra jogar um charme. Lab, que é pra enganar. Persuasão são argumentos lógicos. Intimidação é ou cede ou apanha. Vou usar mais persuasão por causa da investigação em si. Tipo, certo. Explicar pra ela toda a investigação. Porque a gente precisa ter uma daquelas negócios pra usar como contraprova caso pareça mais pedras, porque às vezes pode se parecer alguma pedra, tipo, parecida e não ser aquela pedra. Tipo, pode ser uma pedra falsa, alguma coisa assim. A gente teria que ter uma daquelas pedras para comparar. Ok. Joga persuasão, então. Vocês estão marcando as perícias que vocês estão usando, né? Sim. Beleza. As minhas já tá. Pelo menos que eu tô usando tá marcada. Boa. Uia, em cima, boa. Hein? Em cima, minha. Mas adeus uma, né? Pelo amor de Deus. Se você tivesse tido uma falha crítica, ao invés de uma pedra, você ia pedir uma das filhas da mulher. Tá, ela atende ao seu pedido lá. Sim, tenente. Realmente, faz muito sentido o que o senhor está me dizendo. Por favor, fique à vontade para levar uma das pedras. Vamos, eu vou com o senhor até o porão novamente. E ela vai com você até o porão. E ela... Ah, claro, esqueci. A bebida. Edward, por favor, ajude o tenente. entrega o molho de chaves na mão do capataz dela. Pra você ir pegar. Venha, senhorita, vamos. Vamos tomar uma bebida, então. E aí, enquanto ele tá pegando, o Torreque já vai pro carro, o Rooster também, imagina que já vai pro carro. Ela vai com a Júlia lá pra dentro pra tomar uma bebida. A Ava vai e fica, o que a Ava faz? A Ava vai dar uma olhada no chafariz. Ok, muito bem. Vou fingir que eu vou lá pra fora pra ir pro carro assim, né, de boa, e vou lá dar uma olhada naquele chafariz. Beleza. Certo. O Ava. Oi. Teste de encontrar. Dificuldade extrema. Caralho. É. Falhou. Porque dificuldade devia ser o quê aí? Tem que entrar no mínimo 5? 18 no caso dela. Com 18? É. Não, então, mas quando é. Ah, é que já tá contando. Já diminui pra dificuldade, né? Isso. Ah, quando você muda lá em cima. Aqui, hein? Vai gastar uma sorte aí? Ah, dá pra gastar, hein? É um valor de boa pra gastar, hein? Não vai, filho. É, então. Não vai. Gasta a sua aqui. Sorte. Gasta a sorte. Eu gosto quando vocês gastam a sorte. Eu tenho bastante. Então vai. Beleza. Passa, foi. Passa, velho. Certo. Ok. Ava. Bom, primeiro de tudo, você vai lá no chafariz, tá? E começa a olhar, a analisar a estátua quebrada, né? O laguinho que tá vazio, que também tá meio estourado ali. E onde, segundo a mulher, tinha essas pedras assim. Tá cheio de caco de pedra dentro do lago, por causa da estátua estourada. Tá? Você nota que tem alguns trabalhadores que estão próximos ali, certo? Que eles já estão encerrando o dia de trabalho, passando perto de você, levando as ferramentas deles para guardar ali no estábulo. E alguns desses funcionários aí novos, recém-chegados, eles estão assim meio que dando as boas-vindas. Os funcionários estão passando por você, dando as boas-vindas para os funcionários recém-chegados, certo? E apontando para eles um local onde eles vão dormir, que tem um outro celeiro do outro lado da casa, uma espécie de um celeiro. Tá, a gente dorme ali o alojamento, e conversando com essas pessoas. E você começa ali a olhar ali ao redor do lago, tudo. E aí você percebe o seguinte. A estátua está exatamente no centro do lago. Uhum. Ela foi jogada longe por um golpe de imensa força, pelo que vocês conseguiram deduzir. Porque ela foi quebrada no meio dela. Como se você pegasse algo assim e partisse. Tá? Não existem marcas e pancadas próximas da rachadura que tem ali na estátua. Certo? Ao redor do lago ali você não encontra pegadas, não encontra marcas estranhas, nada. Mas quando você olha ali a muretinha do laguinho do chafariz, aí você nota algo estranho. Tá? Perto assim da beirada de uma da... da beirada, num dos pontos da mureta assim, mais assim ao lado, no lado sul ali da muretinha, você nota com um espaçamento assim de 3 metros, você nota que a mureta assim, ó, na a sua direita e a sua esquerda, você nota que a mureta ela foi destruída, ela foi amassada, foi quebrada. A impressão que você tem é que alguém deu, como se alguém tivesse dado golpes de marreta no lado externo e no lado interno da mureta. Uhum. Certo? Danificando quase que igualmente o lado externo e interno. Existe uma marca que está à sua direita e uma marca à sua esquerda, cerca de uns 3 metros de onde você está. Ok? Certo. Quando você olha assim, mais próximo dessas marcas, aí você nota algo estranho, tá? Na lateral da mureta, tanto pelo lado de dentro como pelo lado de fora, existem riscos verticais, sulcos, nessa mureta feita de mármore mesmo, tá? Existem sulcos ali, sulcos verticais profundos, que da profundidade de um dedo, assim, ó, tá? Você consegue colocar seu dedo, assim, dentro desse sulco, tá? Encaixa seus dedos, assim. Esses sulcos, eles têm um... Na frente, existem três sulcos, certo? Eles distam entre si cerca de uns 10, 15 centímetros, aproximadamente. E na parte de trás, ali, da mureta, tem um outro sulco que ele tá sozinho. Não tem outros sulcos ali. É como se uma mão enorme tivesse arranhado ali, é isso? E apertado. Como se duas mãos enormes tivessem feito isso. Interessante, hein? É, eu sei que o pai da Júlia é ex-PM. Não sei, Rooster, qual nível de detalhe você contou pra sua filha? Pouco. Ela saberia que você é um ex-policial? Ela sabe... Pode ser que sim, pode ser que sim. Sim? Eu tenho falado que talvez eu... Pode ser que sim. Você teria contado isso pra sua patroa burguesa safada exploradora? Certeza. Ok, então você sabe, sim. Tem tanto medo de ser despedida que contou tudo. É. Não, é que eu sou uma pessoa legal, então ela conversa comigo, entendeu? Ok. Ô, Ava. Mais uma coisa, tá? Uhum. Tem uma marca na esquerda, uma marca na direita. Você vai, olha uma, vai, olha outra, é estranho. Realmente dá essa impressão de que duas mãos gigantescas esmagaram ali a muretinha, arranharam a mureta. E aí você vai no meio das duas. Quando você olha ali no meio, ali no lago, tá? Dentro, na parte interna ali, que já tá assim, tem água só no fundinho, tá? Uhum. E aí você olha ali no meio, ali encostado na mureta, a mureta ela tá meio assim, é mármore, um mármore branco, bonito, tá? Ele tá meio amarelado esse mármore. A mureta ali, exatamente no meio, no centro, onde tem essas duas marcas. A mureta, ela tá amarelada ali. Aí você olha aquilo amarelado, dá uma olhada assim pro fundo. E aí você nota o fundo lá, apesar da pouca luz, mas você nota algo estranho, tá? A chuva, ela já tá se aproximando, já tá vindo, chegando a tempestade. E aí você nota, quando os relâmpagos que iluminam ao longe ali, clareiam pra você um pouco ali a fonte, e o vento que tá trazendo essa tempestade, cala a boca, vira-lata, o vento que tá trazendo essa tempestade pra perto de vocês, ele agita aquele fundinho de água que tem ali no lago, tá? Você nota que forma uma ligeira ondulação no lago todo, menos ali perto de onde você tá. E aí um relâmpago clareia o céu ao longe, você olha ali dentro, e aí você nota que no fundo, ali perto de onde você tá, perto dessa mancha amarelada ali na mureta, você olha o fundo do lago, ele também tá meio amarelado. E existe ali no fundo o que parece ser um líquido gosmento, como se fosse uma gosma também. Parecida com a que vocês viram saído daquela pedra, daquela concha. Eu chamo o Rooster. Tá. Você passa e põe na boca? Mas tá escrito idiota na minha cara? Tá escrito cheiro? Eu burguês, eu virei idiota. Eu tentei, né? Se fosse a cheira, ela fazia. Certo. Rooster, Torreque, vocês estão no carro já, né? Aguardando pra ir embora. Mas eu não vou entrar, eu tô lá do lado de fora ainda. Do lado de fora? Eu tô no carro. Dando umas baforadas no seu charuto, né? Eu imagino. Sim, sim. E... Torreque, Furui, você tá dentro do carro? O que você tá fazendo? Tá mudo. É, velho, deve estar dormindo. O pessoal tá vindo já ou tá rolando, Jeff? Nossa, eu tô quase falando Jensen toda hora. O Steven, você já viu ele subindo, tá? Saindo do barranco, depois com uma pedra na mão, tá? A Ava, ela indo na direção do carro. E a mocinha mais nova, né, a Júlia, já saindo de dentro da casa. Ah, então vou esperar no carro sentadinha. Tá, ok. Sentadinha esperando. Beleza. E aí, Ava, o que, que você fala pro Rooster, que está do lado de fora fumando charuto? Não, eu chamo ele pra vir aqui, eu chamo ele com a moça, senhor. Rooster! Eu vou até lá. Ok, você vai até lá. Quando vocês chegam, você chega lá, o Steven, ele já tá no alto ali, no mesmo nível de vocês. O capataz, assim, ele... Pode falar você, mestre. Tá, o capataz, ele se despede do Steven e fala, bom, boa noite então, tenente. E ele vai indo embora pro outro lado da casa lá, pro alojamento deles. Por exemplo, eu falo assim, ô Rooster, você... A Júlia acabou comentando que você era um oficial, é isso? Uhum. Eu achei umas marcas aqui meio estranhas. E eu queria ver se você já viu alguma coisa. E tem uma gosma aqui dentro também. Já que parece que você tá acostumado a abrir coisas e pegar em gosmas, dá uma olhadinha. Isso soa estranho, hein? É, eu vou dar uma analisada aí, Jeff. Tá, ok. De que forma você vai analisar? Então, o que, que eu vou fazer? Essa gosma, dá pra perceber se ela é parecida com o que tava na banana? Vamos chamar de banana. Na banana? Porque, sim, pelo que eu entendi, eu abri, pingou o negócio no meu rosto, não sujou, não fez nada pra mim, algum líquido que saiu daquilo ali. Né? Tipo, quando você abre um Guaraná e ele gasosa e explode. Sim. Né? Então, pra mim, a princípio, não é nada. Eu tô com lenço ainda aqui, né? Eu pego o lenço que a Júlia me deu, que eu limpei meu rosto, e vou analisar a gosma e o lenço. Entendeu? Tá, ver se eles são bem parecidos ali. Não, a gosma é totalmente diferente do lenço. Não. A gosma com o que tá no lenço. Ou no lenço não ficou nenhum vestígio? No lenço não fica vestígio nenhum. O único vestígio que sobrou foi o ferimento no seu rosto. Entendi. Viro pra ele. Tem um galho ali? Passa do outro lado pra ver se fica igual. Tem um galho ali ou não? Um gago? Um galho? Galho tem. Galho de árvore. Um galho é foda. É simpatia? Vou pegar um galinho e vou... E vou dar uma. Eu vou colocar o galho na gosma, assim. Pra ver se ela ainda tá fresca, se tá dura, como é que tá. O que você cutuca a gosma com o galho, ele afunda assim na gosma. Meu Deus do céu, mano. Cutucaria da gosma. Eita, cutuca assim com um galho, tá? O galho ele afunda ali na gosma. Tá, ela é meio grudenta, meio pegajosa, você ergue assim. E você nota realmente muito parecido com o líquido que escorreu da banana ali, da pedra, né? Escorreu em cima da bancada ali, aquele líquido que escorre assim em cima da bancada morosamente. E antes dele sequer pingar no chão, ele já tinha desaparecido. A diferença é que esse aí não desapareceu, ele continuou aí. Já viu alguma coisa assim? A princípio eu não vi. Ele parece com o que tava na banana lá. Mas o da banana eu não tive nem tempo de ver, porque ele sumiu. Acho que você é muito sensível, acho que o material que tem dentro, no que eu fui pegar, ele sumiu, esfarelou. Uhum. É o que explica o farelo que tava na casa do menino que foi vender a banana. Entendeu? O que pode ter acontecido, é se assim, se achou aquela banana aqui na ponte, pode ser aqui que estavam as bananas. Mas era, entendeu? Aqui que estava. Oi? Era aqui que estava. Foi o que disseram, pelo menos. Então, mas o que eu tô querendo dizer é que era exatamente aqui que as bananas estavam, entendeu? Ah, nesse ponto específico. Entendi. Tá cortando, Tami? Ah, é a vida. Tá cortando tudo, não entendi nada que você falou. Faz um favor pra mim, então, Rooster. Vê se... Se o Xing Ling conhece esse tipo de líquido. Pode ser algo, alguma coisa... Sei lá, algum líquido humano, não sei. Já que ele é médico, pode ser que ele entenda alguma coisa. Você tem um vidrinho aí? Não, claro que não. Leva no galho, ou traz o velho aqui. Eu vou... Me deem uns 10 minutos, eu vou conversar com o pessoal do barracão ali. Vou conversar com os funcionários. Eu pego, dou uma ajeitada assim na roupa, né? Ajeito os peitos. E vou indo lá pro barracão onde os caras dormem. Nossa! Vai ser estuprado. Vai ser estuprado. Vai com um monte de pedreiro, os caras lá. Pá. Que é isso, rapaz? Que é isso? Aqui é século XX, os caras são cavalheiros. São um bando de machista, mas são cavalheiros. Pedir por favor. Pedir por favor, calha a boca. É, por favor, entre aqui antes que a gente te obrigue. Assim, ó, por favor, não grite e abre as pernas. É, basicamente. Certo, ok. Você vai até lá. Rooster. Cadê o Rooster? Rooster caiu. Rooster caiu. Steven. Steven, você acompanha assim de longe essa conversa dos dois, tá? Enquanto você tá subindo lá. E de posse de uma das bananas, tá? Quando você vai pegar a banana lá com o Edward, tá? Ele vai e destranca o cadeado ali, certo? Você vê que ele tem uma certa dificuldade em abrir aquele cadeado enorme, coisa que a mulher já tá acostumada a fazer. Ele abre pra você, tá? Aí ele vai, pega um lampiãozinho, a querosene, acende, aí fala pra você, pode pegar, ó, tenente, fique à vontade. Tá, eu entro e pego uma lá. Tá, você vai e pega uma, pra você destacar ela do cacho, você não tem grande dificuldade, você consegue soltar ela. Quando você solta, ela esfarela e dá o aspecto de ser extremamente frágil. Tá? Porém, o Rooster, quando você viu ele tentando quebrar, ele tem que fazer uma força muito grande pra conseguir abrir aquilo. Tá? É uma coisa assim, meio... Não faz muito sentido. Você pega o negócio, vocês dois saem, certo? Ele tranca ali com a corrente, né? Fala pros dois caras, bom, tomem conta aí, a patroa pediu pra vigiar isso daí. E... Sobem, ele se despede de você, vai embora pro barracão dele, dormir. Você vê a Ava conversando com o Rooster. E aí a Ava fala pro Rooster, dá 10 minutos pra ela, que ela vai conversar com os funcionários. E ela vai seguindo esse Edward pro dormitório deles. Tá? Que você faz? E Rooster, que você faz também? Eu, peraí que a minha conexão ela tá super ruim, cara. Tá lagando tudo aqui, eu vou tentar desconectar. Pera lá. Beleza. Tá lagando tudo. Eu vou pro Rooster. Ver o que ele tá fazendo. Você vai até ele. Enquanto isso, vamos ver o que aconteceu com a Ava, enquanto o Tamps conecta lá. Com a Ava, não, com a Julia. Julia, você vai. Tinha ido lá dentro com a mulher, né? Aham. Uhum. A senhora Enid Carrington. Ela leva você pra dentro da casa. É uma casa muito grande, tá? Denota que é uma família assim muito abastada, que provavelmente no passado já possuiu muita grana. A casa ela tá meio assim... meio caída, tá? As coisas meio mal conservadas ali dentro, tudo. Parece que depois que a burguesia ascendeu e a nobreza entrou em declínio, né? Essas famílias mais tradicionais perderam um pouco do prestígio e, consequentemente, a casa sofreu com isso. Tá? Mas ela ainda guarda muito da sua pompa do século passado, certo? Do luxo ostentado, das inúmeras festas que eram dadas ali, os bailes para a nobreza londrina. E ela leva você até o interior da casa e vocês vão até... Eu tenho até a planta da casa, se fizer necessário, tá? no momento eu não vou utilizá-la, porque eu acho que não vai ser necessário. Mas ela vai com você ali no primeiro andar mesmo, tá? Vocês sobem uma escadaria e viram pra esquerda, tem uma espécie de uma sala de recepção. E aí ela fala... A gente pode ir conversando só pra não ser tão macabro, não sei. Com certeza, com certeza. Então a gente tá conversando enquanto tá subindo, eu tô puxando assunto. Certo, que tipo de assunto? Tô falando da casa, tô falando dessas coisas que eu tô percebendo. Certo, ok. Bom, ela vai agradecendo quando, cada vez que você elogia a casa, né? Por ser uma casa assim bonita, tudo. Ela fala, é uma casa muito antiga, tá na minha família faz muito tempo. Infelizmente, por conta da guerra, né, a casa se deteriorou um pouco, mas nós já estamos reformando a casa agora. E ela vai voltar aos seus dias de glória em breve. Ela entra, ela toca um sino. Quando ela toca um sino, vem um mordomo. Certo? O mordomo chega até ela, ela fala, Carson, por favor, nos sirva um licor. Aí ele, pois não, madame. Aí ele vai, se afasta. Certo? Bebendo na casa da velha. Vocês ficam numa sala de recepção que é como se fosse uma torre circular ali. Tá centradas em poltronas muito confortáveis, né? E aí esse mordomo ele chega, começa a servir o licor pra vocês, né? Ela agradece, né? O mordomo ele fica ali parado enquanto vocês estão bebendo pra servir mais. E aí ela pergunta pra você, então, mocinha, o que você faz da vida? Né, você me falou, disse a respeito de loja, como você sobrevive? Ah, eu sou dona de uma loja. Ah, que interessante. Mas dona, uma mulher... proprietária, nossa, isso é bem comum. É, pois é, foi muito batalhado, mas eu consegui, agora eu tenho minha própria loja, sabe? Vou vendo várias coisas, itens de luxo lá. Que interessante. Acho que eu vou visitar a sua loja qualquer dia, você pode me passar o endereço? É que não fica aqui, ela fica em Paris. Ah, em Paris, mas eu achei que vocês fossem de Londres mesmo. Não, aqui eu só tô vindo visitar minha prima pra dar uns conselhos pra ela. Nossa. Quem que é Cthulhu perto dessa menina? Sua filha. Quem sai aos seus não degenera. Viu? Ela foi o Cthulhu perder a sanidade. Ô, Júlia, joga pra mim um teste de lábia, vai. Vamos ver se ela cai nessa lorota sua aí. Só que assim, ela tem um motivo pra estar inclinada a acreditar em você. Então você tem um dado bônus nesse teste aí. Não, tem que acreditar. Eu tô contando super bem. Eu sou vendedora, Jefferson. Tá, ok, então. Tá certo. Cadê aqui o negócio? É teste de lábia, né? É, na verdade não tem dado bônus, não. Joga puro o teste aí. Tá bom. Ok. Você quer forçar o seu teste? Ai, eu quero, não mais tão. Dificuldade sólida mesmo ou regular a dificuldade? Regular a dificuldade. Por que você marcou sólida? Tá, marcou sólida. Ai, eu marquei sólida, desculpa. É, você marcou sólido. Aê, regular. Novo? Pode jogar de novo. Olha, eu tá quero passar bem diante da velha. Ajuda, senhor. Piorou. Tirou uma a mais. Quer gastar sorte? Você quer forçar? Eu quer quero. Deixar como tá? Eu quero gastar a sorte, porque a gente pode virar best friends. Ok, então gasta sorte, hein? Fast talk. Como que eu gasto mesmo? 78. Você vai ter que fazer assim, 78 menos 35. Tem que gastar 43 pontos de sorte pra passar. Caraca, velho. 43? É, porque você tem que chegar nos 35. Você que é o seu valor de lábia, né? Forçar, hein? Pode forçar o teste. Ela não tem esse valor de sorte. É, então. É, então. Quando você fala assim, não, eu tô aqui visitando minha prima, né? Ela olha assim pra você. Mas eu achei que ela fosse sua patroa. Não foi isso que a polícia me contou? Que história estranha. Não, não é. É que, assim, ela tem várias funcionárias, né? Eu tô junto aqui, ajudando, inclusive sou até amiga, né? Não tenho nada contra esse tipo de gente, sabe? Que trabalha, assim. Eu tava sendo amiga, tava instruindo. E eu tô aqui no meio, mas, assim... No caso, ela pode ter ficado com um pouquinho de inveja de mim, sabe? Porque, assim, eu tô tão bem-sucedida e tal, né? Nossa. Ela pode ter falado que o motivo de eu ter vindo pra cá pra ajudar ela tenha sido o trabalho. Mas, na verdade, eu tô com três. Ok, joga o teste de novo. Perdeu o emprego. Foi uma boa forçação. Forçou pra caramba aí. Você poderia ter falado com os policiais, não sabia que ela tirou um 100, né? Agora, fica vendo que bonito. Regular também? Regular também. Dá certo. A mentira não compensa, gente. Ela forçou tanto que deu na cara. Você... Puta merda, mano. Ela olha pra você. Ela... Carson, pode ir. Já é o suficiente. O mordomo, ele olha assim pra ela, olha pra você. Pois não, madame. Ele vai, retira seu copo, retira o copo dela, põe na bandejinha e leva embora. Não serve mais saque, licor pra vocês. Ah. Ela olha pra você e fala... você é bem megalomaníaca, né? Me lembra alguém. Você parece muito com minha filha. Mary é assim, toda ego inflado. Ego. Acho que eu não deveria falar ego nessa. Ah, já pode. O Freud já publicou já. Ela tem o ego inflado assim, igual ao seu. Contrariou a vontade da família e foi estudar. É, Londres é Harvard, né? Nossa. Londres, Harvard? Né? É, a universidade que tem lá é Harvard. Oxford. Isso, né? É uma pergunta. Oxford. Isso, Oxford. Oxford. Não, eu que tô perguntando. Harvard é Estados Unidos, então. É, Harvard é Estados Unidos. É Oxford, é. Ela contrariou a nossa vontade e... Primeiro que ela quis ajudar durante a guerra como enfermeira. E aí depois que resolveu que ia estudar em Oxford. Ela quer ser uma médica, alguma coisa assim. Onde já se viu? Você me lembra muito, minha filha. Você devia ficar orgulhosa. Por quê? Porque ela tá fazendo um trabalho nobre. Por ela mesma. Eu preferia que minha filha arrumasse um bom marido. Um homem distinto, um homem de boa família, um cidadão de bem. Ah, uma coisa não anula a outra, não é mesmo? Ah, você sabe como é a nossa sociedade. Isso vai manchar a reputação dela. Bem, mas isso não importa. Acho que já está na hora de você ir embora, não é mesmo? A boa bebida? Levanta-me. Obrigado pelo papo, obrigado por ter nos recebido. E eu saio. É o jeito londrino, né? A festa vai dar, é marcada a festa das 8 às 22. Dá 22 horas. Bem, são 22 horas. Já está na hora de você ir. Certo, aí você sai. Torre que você está vendo ela saindo de lá de dentro. Ô, Rooster, ô... O Steven vai falar com você depois que a Ava se despede e vai seguindo o capataz. O que vocês fazem? É, eu vou até o chamar o médico aí, o Toei, e vou pedir pra ele vir aqui. Tá certo, vocês estão indo na direção do carro, então os dois juntos. E aí você vê, Torreik, tá todo mundo indo na direção do carro, né? Só que a Ava, ela começa a ir na direção do carro e de repente ela desvia e vai indo pro outro lado da casa. Mano, sério mesmo, gente. E aí vocês chegam até o carro, vocês dois, tá? O que, que você ia falar pro Rooster enquanto vocês estão caminhando? Ah, eu ia perguntar o que ele tava investigando ali, porque eu vi ele procurando alguma coisa no chão. Ah, ok. Se ele encontrou alguma coisa. Eu vi ele cutucando ali com a varetinha ali. É que eu achei ali o lugar que provavelmente as bananas foram deixadas ali, onde que eles acharam as bananas. Eu tava vendo se aquela gosma que tem ali, ela é palpável. Que tem ali é palpável. É isso que você escuta, Torreque. Quando eles chegam perto do carro. Pode continuar, Tamps, desculpa. Se você quiser ir lá, você pode ver, tá? Você pode ficar à vontade, eu não quero atrapalhar a sua investigação. Eu acho que já acabou, deu por hoje, né? Já tá ficando tarde, daqui a pouco a chuva tá chegando e capaz de a gente ficar preso no meio da estrada com o carro atolado. Quem vai ficar encharcada? O japonês. Ah. Eu preciso que você... Eu faço um gesto com a mão assim, eu preciso que você me siga. Oh! Tá bom. Pega meu maletinho e vem atrás. Quando você sai do carro, a velhinha já despediu da Júlia. Bem, tenha uma boa noite. E lembre-se, se encontrarem o desgraçado do Hackett, eu pagarei bem se vocês me informarem. E aí a velha se despede e entra. E aí você vê, tá todo mundo reunido ali, menos a Ava e o velhinho saindo de dentro do carro e indo seguindo seu pai. Que vocês você tem fazem? Uma maleta, eu tem frasquinho? Pergunto pra ele, faço assim com a mão. Tem frasquinho? Ah, com certeza tem. Tem frasquinho aí? Ah, hi. Aí eu pego um frasquinho e já fico com coisa dentro. Então me siga, então. Você pegou um exame de urina de alguém? É, eu entregando alguma coisa pra ele, um frasquinho. Meu Deus do céu. Aí eu levo ele, a hora que a gente chega lá na gosma, eu falo, ó, essa gosma aqui, gosma, tava junto, provavelmente onde banana, eu faço o gesto de banana, foi deixada. Mas a banana não foi deixada no... Eu tenho uma coisa que eu posso usar pra colocar no pote, uma amostra, que eu não vou pôr a mão no estilo. Banana deixada. Eu pego meu canivete assim e dou pra ele. Eu pego o canivete e coloco no potinho uma amostra. Ok. Pega ali sem dificuldade uma amostra da gosminha. Diga, Steven. Coloca no potinho e guarda. A hora que o Rooster fala que a banana foi deixada, falo, mas elas não foram deixadas no chafariz? É, no chafariz vocês estão. Olha o chafariz aqui atrás de você. Achei que tava. Tá no chafariz mesmo, Jeff? Tá no chafariz. Não, tá dentro do chafariz. Achei que estaria um pouco mais distante do chafariz, por isso. Não, o chafariz tem a estátua no meio que cospe a água, tá? E aí é uma muretinha ao redor disso que forma um laguinho. Eles coletam essa amostra de dentro do laguinho. O fundo do laguinho tem um pouco de água, tá? E numa beirada ali na muretinha tem essa gosma, uma poça dessa gosma ali, que não se mistura com a água. Entendi. E aí ele vai lá e coleta e põe no potinho. Você já viu isso, japonês? Em algum lugar? Não. É, então tá bom, então. Vamos pra lá. Ok. Eu não vi, né, Jeff? Esse lugar não é o oposto. Ficar insistindo que o japonês não viu, não adianta nada. Eu nunca vi isso antes, né, Jeff? Acredito que não. Não sei se tem alguma perícia aqui. Permita você ver alguma coisa parecida, pelo menos? Se o Charles já fez... Jeff, só deixa eu só falar um negocinho rapidinho. Eu vou ter que fechar mais cedo hoje, que eu daqui a pouco... Daqui a pouco não, agora eu vou lá na padaria comprar certo. Um pão antes que a padaria feche, tá bom? Na verdade, eu vou fazer tranquilo. Uma coisa, viu? Também vou na padaria. Nossa, é verdade. Porque senão eu não sei que hora que a padaria vai fechar aqui. Tá tudo fechando 8, não sei se é 7, 8 horas, 10 horas, não sei. Mas eu vou lá, então eu vou fechar por aqui. Beleza, Morou? Então. Corre lá. Beleza. Vou fazer assim com a Ava só também, daqui a pouco a gente já para. Corre lá. Um abraço pra vocês. Tchau. Falou, um abraço, gente. Tchau. Até mais, tchau. Bom, ok. Coletou a amostra e eles voltam pro carro. Tá? Ô, Júlia, você aguarda eles no carro também? O que você vai fazer? Eu chego na Ava e eu falo: menina, fui lá tomar uma bebida com eles. Povo nojento! Calma, calma, calma, calma, que a Ava não tá aí ainda. Ponto. Tem time. Volta, volta a fita. A Ava não tá lá. Ela não tá. Ela tá no dormitório. Quando você sai do carro procurar, você vê ela entrando assim na portinha, seguindo o capataz. A Ava foi se divertir. Assim, ao nordeste da casa, a uns 30 metros da casa, tem um outro galpão como se fosse um celeiro. Tá? De lá vem um som. Vocês conseguem escutar um som? Que parece o som de música, você consegue ouvir. Dá a impressão que eles estão com um rádio ligado lá. E aí, Ava, você vê o capataz ali entrando, e aí você chega logo atrás dele, tá? Eles estão lá dentro do dormitório deles, tá? Um dormitório assim meio insalubre até, certo? E... Eles estão lá, estão fumando, estão conversando, tem um deles que está barbeando o rosto ali num espelho sujo pregado na parede, e tá um rádio ligado ali tocando um jazzinho da época. O que você faz? Eu pego, tipo, meio bato na porta assim. Quando você bate na porta, o cara que ele tá se barbeando, ele se surpreende assim com você, ele puxa uma cortininha pra se ocultar, né? Um outro cara dá um chutão no outro que tá deitado na cama, tá? E aí o cara, ele já se apruma ali direitinho, né? Ele tá assim com a calça desabotoada, até ele já se apruma todo, né? Aí o capataz, ele vai até a sua direção. Pois não, senhorita, pois não. Falei, nossa, é daqui que eu ouvi uma música boa tocando? Ele olha pra trás assim o rádio. Sim. Desculpa se incomodou, senhorita. Não, de maneira nenhuma. Posso me juntar a vocês? Quando ele fala isso... quando você fala isso, quer dizer... ele arregala os olhos assim. Aí ele olha pra trás. Né? Já tem um dos caras lá no fundo que ele já tá assim ajeitando a camisa, já tá penteando o cabelo. E com um sorrisão no rosto, né? Aí o capataz, ele fala, mas será que seria adequado, senhorita? Uma senhorita honrada no alojamento de meros trabalhadores? Olha, pelo que eu fiquei sabendo, são meros trabalhadores muito distintos. Não haveria mal em curtir uma música e conversar um pouco? Não, claro que não. Sim. Aí ele olha, ei, vocês! Aprumem-se! E não banquem os engraçadinhos com a senhorita. Não, vocês vão se ver comigo, hein? Por favor, senhorita, entre. Eu vou lhe arrumar uma cadeira. Ele vai e pega uma cadeira de madeira ali. Uma cadeira velha, toda carcomida ali pelo tempo, talvez pro cupim, né? Ele pega um pano, tira o pó da cadeira. Por favor, sente-se aqui, senhorita. Muito obrigado. Gostaria de beber alguma coisa? Ah, por que não? Aí ele sai correndo assim, né? Vira pra um dos caras. Ei, James, me arrume um copo, vai. E o cara, ele vai procurando ali, cata um copo, né? De vidro ali. De vidro não. Não é nem de vidro. Um copo de lata mesmo. Tá? Limpa ali, né? E aí ele grita pra um outro cara lá. Simon! Me dá, passa essa garrafa aí. Aí ele vem com aquelas garrafinhas, aqueles cantilzinhos, né, de metal, né? Aí ele pega, abre assim, serve você. Xolhos? É conhaque. Um gole. É conhaque. Ah, delícia. Pelo menos é coisa boa. ele puxa uma outra cadeira ali, né, um banquinho, na verdade. Senta ali, né? Então a senhorita aprecia esse tipo de música? Ah, sim, com certeza. Ah. Esse é um clássico? É, na verdade, eu não vi em folha, mas tá valendo. sim. Nós gostamos muito aqui também. Eu não imaginava que uma dama da sua distinção gostasse desse tipo de música. Imaginava que gostasse mais das músicas de salão. Não sei se é esse o termo, gente. Também são muito boas. São boas pra dançar, né? Músicas de salão. Mas músicas suaves são bom pra apreciar uma boa conversa. Ah, sim. Entendo. Bom, sobre o que gostaria de conversar? Amor, eu vou fazer sem jeito, viu, moça? Eu vou ficar ali, tipo, conversando com eles, trivialidades primeiro ali, uhum, né, pra se enturmar com o pessoal, pro pessoal começar a beber um pouco também. Tá? E depois, tipo assim, quando passar uns 10, 15 minutos, eu vou começar a conversar com eles, tipo assim, puxar uma coisa ou outra sobre o cara que, tipo, que tava ali na construção, que roubou as bananas, ou que realmente eles descobriram, porque os trabalhadores sempre sabem mais, tá, né, do que o patrão. Okay. Então, no primeiro momento, eu vou ficar só ali conversando e depois eu vou, tipo, puxar uma informação ou outra dos caras. Certo, entendi. Gente, só pra avisar que eu tô indo pra aquele lugar também. Você tá indo atrás dela? Beleza. Porra. Eu não tô na discussão, não tô nem sabendo do negócio. Ah, que legal. Seu pai já não gostou que você tem filho e agora você tá indo pra um antro de perdição. É, olha aí. Tanto de perdição, rapaz. O cara é tudo trabalhador ali, seu preconceituoso. Eu entendi também qual que é o problema de bater um papo com os trabalhadores da obra. São trabalhadores, o negócio não tem como se divertir com mulheres, né? Então. Claro que tem. Tem um monte de empregada na casa, tem o puteiro da cidade. Damas honradas têm que estar em casa. Não podem sair das suas casas após as 7 da noite. Ainda mais encontrar homens depois desse horário. Eu já não sou honrada. Ok, as duas... A gente saiu de manhã, a gente só não voltou à noite, mas a gente não saiu de noite. É, não vê não. As duas podem perder 5 pontos de honra cada uma aí. Ops, não é 5 anéis. Ô, Ava, então você tá tentando deixar eles mais à vontade, é isso? Isso. Joga charme. Ih, moiou, hein? Ô, Ju. Ô, Ju. Oi. Você deixou seus filhos com quem? Eu bebi, né? Ué, foi bom, hein? O menor cuida, o maior cuida do menor, é isso? É, sempre assim, né? Mas é bem isso aí, mesmo. Aí um tem 4, o outro tem 3. Tá. Eu passei aqui, hein? Ok, você começa a conversar com eles, trivialidades, né? Falar da música, né? Das suas aventuras nos bailes, né? Pra dançar, que é algo, assim, muito, assim, cada vez mais emergente, cada vez mais comum nessa época, mas ainda não muito bem visto pela sociedade mais tradicional, né? Aliás, nunca vai ser bem visto pela sociedade tradicional, né? Pelos conservadores. E eles ficam entusiasmados de ouvir essas suas histórias, viu? Vão ficando próximos a você, né? Alguns deles contam das próprias peripécias, né? De que já saíram para dançar também, conheceram mulheres maravilhosas, né? E aí falam que dessas mulheres que eles conheceram, com que eles chegaram a dançar, com quem chegaram a flertar, mas que nada foi pra frente, porque afinal eles são meros trabalhadores, eles estavam lidando com gente da elite, né? E eles acabam comentando que eles pelo menos sabem se colocar nos seus próprios lugares, tá? E quando eles estão falando isso é o momento em que a Júlia tá entrando, tá? Ah, pelo menos eu sei me colocar no meu próprio lugar, né? Diferente de uns e outros por aí que não sabem o lugar deles. E aí a Júlia chega nesse momento. Não sei me colocar nos lugares. O capataz dele olha pra Júlia e ele sorri. Oh, boa noite, senhorita. Seja bem-vinda também, se quiser se juntar a nós. A sua amiga aqui estávamos conversando a respeito de música. Não sei se é do seu agrado essa música também. Ah, sim, sim, claro, claro. Eu vim atrás da minha amiga. Mas tá tudo bem aqui? Vocês estão conversando do quê? Ah, sobre as coisas boas da vida. Johnny, claro, claro. Pega uma cadeira pra moça, né? O rapaz mais novinho, ele já levanta assim, ele olha assim pra você, meio assustado, né? Ele dá um sorrisinho, né? Aquele sorrisinho, ó lá, Charlie Chaplin. Aí ele vai correndo, pega uma cadeira, dá uns dois tropeções na hora que ele tá pegando a cadeira, né? Meio desajeitado. Aí ele põe a cadeira pra você, né? Ele sorri assim, puxa a cadeira pra você se sentar. Desajeitadamente, ele quase que puxa a cadeira demais, por pouco não te derruba no chão. Meu Deus. Quando você senta, ele empurra a cadeira assim gentilmente debaixo de você, ele sorri, né? Tira a boininha dele, né? Aí faz um cumprimento pra você e se senta, né? E a conversa continua, né? Bateu um papo com a galera aí. Ok, você tem alguma pergunta em específico? Eu olho pra alma, tipo assim, o que você tá querendo ganhar com isso, mulher? Você quer chegar? Quando eu vou lá conversando com os caras, eu vou no carro, vou procurar ver se tem um kit que os policiais usam para guardar as provas, certo, um potinho para guardar as provas, para eu confiscar também um pouquinho daquela gosma que tá ali no chafariz. Ok, beleza. Isso são coisas que estão começando a surgir no mundo, a criminalística tá começando a aparecer. Tá começando a se difundir e se consolidar. Ela tá começando a ser registrada. É? Ela tá começando a ser registrada. É, começando a ser registrada. Exatamente. Os cadastros de impressões digitais, por exemplo, começaram há pouquíssimo tempo atrás. Né? Mas você tem essas coisas aí com os policiais. Então você pode coletar a amostra à vontade aí do que você quiser. Você vai pegar mais gosminha também? Vou pegar um pouco da gosma com uma varetinha ali. Certo. Ok. Vocês estão coletando a primeira amostra de Covid-19 ali. Nem suspeitam disso. Tá. Você coleta essa segunda amostra, tá? Até porque a primeira amostra, o médico, ele coloca em formol pra conservar, né? Sim. E aí você coleta uma amostra e guarda ela no seu estado puro ali, sem a adição desse líquido, tá? E consegue coletar tranquilamente. Quando você volta pro carro e aí você senta no carro, né? Vem dois trabalhadores, né? E eles começam a conversar com o soldado, tá? Que tá dirigindo o carro. Tá? E aí eles chegam pro soldado: por favor, policial, por favor, por favor. Será que estão indo pra Londres, né, o policial? Sim, sim, por quê, rapaz? Será que poderiam nos dar uma carona até a cidade? O policial olha assim: carona? Esse horário? Sim. É que nós moramos lá e vamos começar a trabalhar aqui amanhã. Mas temos que voltar pra casa ainda pra pegar as nossas roupas. Será que poderia nos ajudar, né? O policial olha: claro, claro, claro. Né? Nada como auxiliar pessoas de bem a cumprirem com seus deveres. Vamos lá, entre, fique à vontade. Ele olha assim, um carro meio lotado, outro carro meio lotado também. Bom, acho que o ideal seria vocês irem cada um num carro pra não ficarem muito cheios, né? Ah, sim, sim, pois não, né? E eles se dividem, né? Um dos caras senta do seu lado, né? Olha pra você: boa noite, boa noite, boa noite, senhor. Boa noite. Né? Aí ele cumprimenta, sei lá quem que vai estar aí junto nesse carro, né? Mas cumprimenta mais alguém. Cumprimenta o velho, o médico, né? Boa noite, boa noite. Né? O véio olha pra ele: kombawa. Aí ele estende a mão: eu sou o Timothy e aquele é meu amigo Malcolm. É um prazer. Espero que não seja um incômodo ir até a cidade com vocês. Incômodo não será, mas dependendo da hora que sairmos daqui, talvez teremos que passar a noite aqui. Ai, não, seria terrível. Minha mãezinha me aguarda. Não posso ficar aqui sem avisar a ela onde estou. Seria terrível, terrível, terrível. Mas o por que tantos policiais aqui? É perigoso esse lugar, senhor? Não, Era só uma investigação. Ai, que bom. Nada demais. Que bom. Você tá com a amostra à mão? Ah, já guardei. Tá. E a pedra que você fez com ela? Também tá guardado junto com a amostra. Ah, ok. Tá. Ele fica tentando puxar a conversa, puxar assunto ali, falar coisas assim à toa, tá? Tentando se enturmar com vocês pra tentar parecer simpático, aparentemente, né? Pra, meio que pra quebrar o clima ali, o gelo ali. Você faz alguma coisa? Não, dependendo do assunto que ele tiver, tipo, falando, tipo... Sei se ele vai ficar em assuntos triviais ou se ele vai querer saber alguma coisa a mais em relação à investigação, assim, ali. Tipo, eu já tomei em alerta com os caras, para os caras terem, tipo, pedido carona. Tá. Você pode jogar antropologia. Caralho, pra CPM tem que ter antropologia aqui, hein? Tá pensando o quê? Tem que estudar o homem. Deixa eu ver aqui, lugar da ficha que tá. Antropologia. Tá na esquerda. É a segunda perícia. Puxa, Mari, quero ver. Vai ver, vai tem um de antropologia. Aí. Ah, é mesmo? Eu sabia. Ah, vamos ver quanto que sai, né? Dependendo. É sei. O mínimo possível. Uia! Foi bom, hein? Dá pra gastar sorte, hein? Eu vou gastar um 5 de, de sorte, né? Gasta 5 de sorte aí. Beleza. Bom, você nota o seguinte, tá, o Steven? Ele tá, assim, tentando ser simpático, tá? Você nota até que ele tá meio que forçando, assim, uma intimidade entre vocês, tá? Entre o grupo ali. E muito curioso sobre tudo que tá acontecendo, tá? E ele se demonstra realmente um cara muito, muito, muito, muito curioso, tá? Ele fica perguntando pro médico, ah, quem é você? Você não é de Londres, né? De onde que você veio? Ah, você é médico, que legal, né? Mas onde você trabalha? Ah, trabalha em tal lugar. Ah, nossa, que interessante, né? Ah, você é médico do quê? O que que você faz, né? E fica fazendo diversas perguntas, assim, pessoais, né? Ah, e o senhor é soldado, né? O senhor esteve na guerra, né? Ah, que interessante. E o senhor mora onde agora? Né? E ficou fazendo perguntas pessoais, assim, tá muito curioso. Curioso, assim, demais sobre vocês. Você faz alguma coisa? Peraí que eu tô pensando. Enquanto você pensa... Vamos voltar pro bordel. Que isso? Ô, Jack, eu marco a antropologia ou não? Marca, né? Não, porque você gastou sorte pra passar. Ah, tá só. É. Você só passou, assim... mas não passou, né? É, só passar direto marca. É, só quando passa direto. Quando apela, não marca. Ava e Júlia, tá? Vocês estão conversando ali tudo, tá? O que vocês querem saber deles? O que vocês querem perguntar assim mais especificamente? Eu tô jogando pra Ava, ela que me falou que lugar é que eu tô só assim, tipo, mulher. Ah, eu quero saber, tipo, se eles têm alguma informação desse. Do cara que pegou a banana lá, que a gente sabe. Ok. Né? Se eles, tipo, ai, tinha algum outro lugar que o cara frequentava. Uhum. Né, alguma coisa assim. Quero saber realmente se o que passaram pra gente é verdade, o negócio das bananas. Uhum. Né, se eles sabem alguma coisa a mais, se eles ouviram alguma coisa. Né, e quero saber, já que eles deram a deixa aí, quem que é a pessoa que não sabe se pôr no seu lugar. Se por acaso esse cara que roubou as bananas aí tava tendo um affair com a patroa. Caramba! Olha, já você pode conseguir. Deixa eu quero saber. Você pode conseguir isso através de charme, persuasão, lábia ou intimidação. De que forma você vai tentar? Ah, eu quero um persuade. Persuasão? Tá. É. Como você jogou bem o charme e eles estão assim, meio que encantados pela presença de vocês duas ali, sem medo deles, né? Você tem um dado bônus nesse teste. Ô, louco, aí sim, garoto. Não, tá, beleza. Aí eu jogo um dado e um D10, né? Joga um D10 pra ver se sai menos que, que 9. Saiu. 61. Beleza, não, beleza. Eu tô junto. Vou ajudar. Vai jogar também? Vou. Joga também. Boa. Eu vejo que ela talvez ela não saia tão bem assim, aí eu tento. Vai que sai um crítico aí. É, sai um crítico melhor ainda. É um crítico dá bom. É o regular, né? Vamos regular. Lá. Regular. Acho que não foi um crítico, né? Na verdade, eu tenho certeza. Mas foi um sucesso? Cadê o persuasão aqui? Quanto você tem de persuasão? Eu tenho... Você passou ou não passou? Passei. Tenho passou? 10. Tem 10? Então não passou. Não, só. Não, eu tirei 21. Então você não passou. Se você tem 10... Lembra, é igual ou menos sempre. Pra passar, você tem que tirar o valor ou menos. Se você tem 10 de persuasão, você tem que ter 10 ou menos de persuasão. 10 ou mas menos ela do seu teste. Jogar, ela precisa jogar a mesma perícia que eu? Não, precisa ser a mesma perícia. Ela pode jogar charme. Poderia jogar um charme, por exemplo. Charme, ou intimidação, ou lábia. Joga o que é melhor pra você, Jô. Não necessariamente o persuade. Tá. Tá. Desculpa, vou tentar jogar mais uma vez. Então vai. Eu vou tentar... Eu vou tentar jogar... Joga o que você tem maior. É, eu tenho lábia. Joga lábia. Não tenta passar lábia que você passou na veia. É, então, esse que é o medo. Ah, mas foi falhou por pouquinho. Você tem. Dá pra você gastar sorte, fia. Gasta 3 de sorte aí. Que nice, fia. Mano, não sei se vou. Ah, tá. Vou gastar 3 de sorte. Ok. Olha, pouquinho compensa, né? Só a liga não compensa. Olha aquela 43 pontos disso aí, pelo amor de Deus, filho. Joia. Gastou, então. Beleza. Gastou 3 de sorte, passaram, então. A Ava começa a perguntar coisas, né? Sobre o outro funcionário, né? E, assim, apelar, assim, pro bom senso deles. Ah, a polícia tá procurando ele, né? Ele é perigoso, ele é boa pessoa, certo? E enquanto você vai fazendo esses questionamentos, Ava, a Júlia vai botando lenha na fogueira, vai botando pilha. E é, não, o policial falou que vai prender ele, coitado, né? Que coisa horrível, né? O que será que esse cara fez, né? E aí vocês vão jogando uma lorota na cabeça dos caras. E aí, um deles, né, que fala, falou, uns e outros não sabem se pôr no seu lugar, né, aí ele dá com a língua nos dentes, ele fala, eu preciso confessar uma coisa pra vocês, mas vocês têm que me prometer que não vou contar pra ninguém. Não, imagina, nunca. Então, o Alfred... Ah, ele é louco. Ó, não conta pra ninguém, por favor. Ninguém, ninguém. Ele tá apaixonado pela filha da patroa. A senhorita Mary. Ele tá apaixonado por ela e ele tá tentando de todo jeito impressionar ela. E aí ele me fez essa cagada. Ele pegou uma daquelas pedras lá. Ele achou que podia ganhar algum dinheiro com aquilo. E quando a gente tava escavando aqui pra fazer a reforma... A gente achou uma faca antiga aí, toda enferrujada. Uma machadinha de pedra. Um negócio bem ridículo, né? E ele levou junto pra vender aquele. Ele falou, não, isso aqui é antigo, deve valer um dinheiro. E ele levou umas pedras daquelas. Ele quer mostrar pra ela. Ele falou que vai tentar fazer alguma coisa de decoração com aquilo pra dar de presente pra ela. Pra ver se impressiona ela. E ia vender essas coisas pra tentar comprar alguma coisa pra impressionar ela. E ele é louco, ele é maluco. Será que alguém ia conseguir comprar aquilo? Ah, eu não sei, não sei. Comprar uma pedra daquela, tudo bem, é até bonito, brilha assim, mas é uma pedra, né? Não deve valer nada. Embora a dona Enid, a patroa, ela acha que lá vale algum dinheiro. Eu não acredito muito, não. Pra mim são só umas pedras que uns vagabundos jogaram ali no lago pra entupir o chafariz também. Mas... Ai. O Alfred, ele fez isso, ele levou. Foi embora. E aí... No sábado ele veio aqui. Sábado ele esteve aqui e ele pediu a chave do meu apartamento. Eu tenho um apartamento em Londres alugado. Agora eu tô aqui por conta da obra, né? E como tá vazio mesmo, ele me pediu emprestado a chave, porque o apartamento que ele mora fica num lugar assim meio sujo. Como ele queria causar uma boa impressão nela, ele pediu pra usar o meu apartamento. Ele veio aqui e pegou a chave no sábado à tardinha. Ai, vocês acham que ele tá encrencado? Vocês acham que eu posso me encrencar também? Mas a filha da patroa tá na cidade? Sim, ela estuda na universidade. Ah, eu achei que ela não morava aqui. Eu também achei, menina. Não, ela mora na universidade, ela mora no campus. E ele falou pra mim que ficou mandando umas cartas pra ela. Ai, acham que ele tá encrencado? Não, se ninguém descobrir... Será que isso pode trazer algum problema pra mim? Será que eu tinha que falar isso pra polícia? Você sabe se ela respondia as cartas dele? Ah, eu não sei. Parece que sim, porque quando ele veio pegar a chave do meu apartamento no sábado, ele tava todo animado. A impressão que deu é que ele ia conseguir convencer ela a visitar ele, a dar um pouco de atenção pra ele, sabe? Uhum. Mas quando que era isso? Quando que você emprestou o apartamento? No sábado. Ele veio aqui no sábado. Ai, só por favor, a patroa não sabe que ele teve aqui no sábado. Ah, não, sem problemas. Não pode nem saber, nem imaginar. Mas a gente precisa avisar ele pra ele tomar cuidado, porque se é que a polícia tá atrás dele, né? Ah, então, o problema é que eu não posso sair daqui pra avisar ele. Ah, passa o endereço, a gente avisa. É verdade, a gente pode fazer isso. Vocês fariam isso por mim? Claro. Nossa, vocês são realmente... São damas maravilhosas. Ai, desculpa. Eu vou anotar o endereço. Por favor. Ele pega um caderninho... Ele pega um caderninho, um lápis, tá? Anota o endereço pra vocês num papelzinho, rasga um pedaço de papel, ó. É esse aqui o endereço. Pega o guarda assim dentro do sutiã, né? No sutiã ainda. É. Quando você põe assim no sutiã, ele fica assim meio desconcertado, ele olha pra baixo, pros próprios pés, né? Dá uma levantadinha assim no olhar, abaixo de novo. Muito obrigado pelo endereço. A gente vai avisar ele pra tudo se resolver tranquilamente, pra ele não ter maiores problemas. A gente vai dar uns conselhos também pra ele, porque já pensou, se a patroa descobre, ele vai ter um problemão, né? É verdade, né? Se a senhorita puder fazer isso, nossa, eu agradeço muito, senhorita. Ele é meio desmiolado, não. Sabe? Ai, imagino. Ai, jovens, né? É assim mesmo. Muito obrigado, viu? Não, que isso. Ai, ai, ai. E aí, o que vocês fazem? O que mais? Agora, né? Eu vou enrolar mais uns 5 minutinhos só pra não parecer que foi pra isso que eu vim aqui. Eu vou falar, ai, gente, tá tarde. estou caminhando. Amanhã eu vou precisar acordar cedo, vocês sabem como é, né? Os homens, ah, sim, senhorita, sim, sim, sim. Tenha uma boa noite, um bom descanso. E aquele rapazinho puxou a cadeira pra você e um bom dia amanhã, senhorita Júlia. Faz um carinho assim na mãozinha. Um aperto pelo... Tá, você fica mais uns 5 minutinhos ali, você vê dois deles meio que discutindo, meio que se empurrando, né? Joga um teste aí de escutar. Jeff, enquanto ela vai rolar o teste, eu tô ali no carro. Tipo assim, eu meio que vou meio que tentar dar corda pro cara se enforcar. Então, tipo, toda vez que o cara vier com assim, trivial, fica suas perguntinhas e tal, eu vou falando de boa. Pra ver se ele solta alguma coisa que ele não deveria, tipo. Ver se ele fica tão empolgado falando. Ah, certo. Soldado sim e tal, tá, mas tipo assim. Meio que falando coisas não. Que não vão. Ser suspeitas, né? Uhum. Seja confidenciais, mas ao mesmo tempo que ele se empolgue ainda mais com o assunto e acabe revelando coisas que ele não queira falar. Tenta dar uma enrolada nele, né? Joga lábia. Vamos lá. Ó, agora é hora do sucesso, hein? Então, né? Aí eu tirei um extremo aqui. Cadê lá? Oh. Você escuta os dois rapazinhos conversando, né? Meio que discutindo um, empurrando o outro, né? E aí aquele que puxou a cadeira pra Júlia, né? Você vê ele fala, não, eu acho que ela gostou de mim. Né? Ela sorriu. E outra, para de ser idiota. Você não viu já o problema que o Alfred tá causando? Deixa de ser besta. Onde já se viu? Acho que uma moça da... fina que nem ela vai gostar de um pé rapado feito de você, né? E ficam os dois brigando ali por causa disso. Passou, Steven? Peraí, eu tenho 5 de lábio. Eu tô vendo se eu vou gastar sorte. Nossa, você pode forçar o teste também, porra, primeiro, se você quiser. É, você pode forçar ou gastar sorte, né? Se você forçar, você tem chance de passar no teste e marcar a perícia. Se você gastar sorte, automaticamente você vai passar no teste, mas não marca a perícia. Ah, então vou forçar. Ok. Lembrando, ó, só pra vocês saberem. É um ou outro, entendeu? Se você forçar, você pode falhar no teste. Mas também não pode gastar sorte depois. E aí tem consequências. Não pode gastar sorte depois. Tá, e se falhar tem a consequência, né? Isto. Eita, lasqueira. Peraí, deixa eu ver. Ah, não. Muito ponto pra usar de sorte, cara. Ah, foi só. E aí, força ou sorte? Força. Eu já vi, já. Forçou? Beleza. Consequência. Ok. Pra menos de 5 é complicado. É complicado, é difícil, realmente. Mas uma hora ou outra sai. É. Eu sou bom de lado, eu sou mais, tipo, persuade ou... intimidação, mas eu não vou intimidar o cara lá, né, mano? Tipo, persuasão ficaria mais complicado pra mim, que às vezes poderia soltar alguma informação confidencial. Uhum. Certo, ele fica jogando conversa fora ali, fazendo perguntas, assim, meio que aleatórias a vocês. Oi? Não é com você não, é aqui em casa. Ah, desculpa. Perguntas aleatórias a vocês ali, tentando investigar o passado, né, de vocês, tudo, né? E aí chega uma hora que você começa a conversar, entrando na conversa dele, tá? E começa a fazer perguntas sobre ele também, né? E aí você vai avançando assim, muito incisivo, né? E tem uma hora que você faz uma pergunta, tipo assim, mas por que você tá querendo saber tudo isso? Você tá muito, muito, muito curioso, né? E aí você nota que ele se ofende, né? Aí ele para, ele fala, desculpa, você, não quis ofender. Eu vou pro outro carro. E ele pega, sai e vai pro outro carro. E imediatamente cessa o assunto ali. Pode jogar um teste de encontrar. Eu? É. de ficha. Tá, vamos lá. Ah, vai tomar no cu! É, hoje não é seu dia, né? É, porra, mano. Tá, ok. Ele... Sai daí! Espera um pouquinho. Você só vê ele indo pro outro carro, certo? E aí como é, como vai chegando aquelas nuvens de tempestade pesadas, vai ficando cada vez mais escuro, a lua no céu desaparece, tá? Você não consegue enxergar nada lá do outro carro mais. Tá? A única coisa que você percebe é quando a Júlia tá chegando já perto aí do, dos carros de vocês. Você entra em qual carro, Júlia? Não vou embora sem mim. Você entra em qual dos carros? O carro que tá o médico e o soldado ou o carro que tá seu pai e dois estranhos? Ah, vai o carro que tá o meu pai. Ok, beleza. Certo. Ava, oi. Você fica mais um tempinho ali conversando com eles, tudo, né? E o tempo vai passando. Até você sente que tá um momento bom pra sair, né? Você pergunta a hora pra um deles, né? Puxa o relógio do bolso assim, olha, informa as horas pra você, né? Aí você dá aquela desculpa, ah, não, já tá tarde, tem que ir, né? E aí consegue se livrar dele sem qualquer desconfiança dos homens ali. Xolis. Vou pro carro. Beleza, então. Júlia e Ava. No momento que vocês saem dali daquele alojamento, vocês duas podem jogar um teste de encontrar. Dificuldade sólida, tá? Eu tenho sucesso crítico. Puta que pariu. Aí, por que comigo não acontece essas porra? Por quê? Eu nem cliquei no sólido aqui, mas acho que sempre vai ser crítico quando é um. Sim, sempre vai ser. Quando esquecer de clicar, a gente calcula a dificuldade na hora, não tem problema também. É, não, de boa. Joga aí, Julia. Já? Vai? É, joga o encontrar. Encontre o encontrar, joga o encontrar. Ué, não tá indo? Tem encontrar sim. Não, tipo, não tá indo, eu tô clicando e não tá indo. Ué? Que estranho. Carma. Calma. Certo. Ah, o seu modo de edição tá ligado, desliga ele. Toda vez a mesma coisa. Esse jogo tem um novo mute no... acontecendo, né? Falhou. Júlia, você vai totalmente suspeita, inocente, nem percebe o que tá acontecendo. Ava, você quando sai do celeiro ali onde os homens dormem, você sente assim como se tivesse alguém atrás de você, alguém observando você. Você olha pra trás e você vê um vulto sinistro fugindo pra de trás da casa ali. Um vulto? É. Um vulto na escuridão. Igual aquele ou ela não consegue ver tantos detalhes? Só viu que é um vulto. Tá escuro, só dá pra ver que tem um vulto. Né? Você vira, você vê aquela figura obscura e ela some atrás do alojamento. Mas é o tamanho de um humano? Tamanho de um ser humano, claro. O que mais poderia então, ser? Um cavalo, talvez? Não. É, poderia ser um cavalo, um homem montado, entendeu? Não, é uma pessoa. Ah, eu vou dar uma olhadinha. Porque vai que é o cara que a gente tá procurando, que ele voltou pra cena do crime. Ok. É otimista demais, Camilis. Você vai de que forma lá atrás? Você vai correndo? O que você faz? Não, eu vou meio... Eu quero ir furtivo. Então joga furtividade. Se possível. Joga furtividade. Eu acho que não tem furtividade. Tem sim. Tem, sim. Aonde? Na letra F. Uma vaca na letra F, filha da mãe. Falhei. Embaixo de encontrar. O engraçado é que, né, a ficha é traduzida, que, né, põe no, né, clica pra jogar, o bagulho vem em inglês, mano. É. É, o Roll20 é meio doido, tá? Normal. Passou, Ava? Passou não, no quê? Falhou? Ah, tá. Falei. Você vai indo lá pro fundo, tá? E você vai pisando na relva seca ali, ó. Feno, essas coisas, tá? E vai fazendo muito barulho, você percebe. Você chega lá atrás, olha, e você não vê ninguém. O que você faz? Que estranho. Eu volto. Vou voltando. Volta. Pensei em ter visto alguma coisa. Ok. Beleza. Você volta. Chega, estão todos lá no carro, aguardando já. Só aguardando você pra poderem sair. Beleza, eu entro no carro. Ok. Entra no carro, qual carro? Junto com a Ava, junto com a Júlia ou no outro carro? Ah, tem algum que tá mais vazio? Ó, num carro tá a Júlia, o pai e dois trabalhadores. Mais o policial, cinco pessoas. No outro carro tá o médico, tá o tenente e o motorista. Três pessoas só. É, eu vou no que tem três pessoas só, até porque no outro só cabe cinco num carro, né? É. Não tem nem como eu ir no outro. Não, vou sentar tranquilo. No colo de alguém. É, por que não? É, as pessoas estão vendo, né? Ok, beleza. Aí vocês entram no carro e vão embora de volta pra cidade. No meio do caminho, vocês são surpreendidos por uma chuva torrencial. Mas isso a gente só vai ver na próxima semana. Beleza? Beleza. Bom, vocês podem enrolar a recuperação de sorte se quiserem. É um D10, né? Um D10. Ok, tá bom. Joia. Barra. Aí não tem limite de sorte mais. Não existe limite. Vocês podem chegar até os 100% de sorte. Show, Liz. De pouquinho em pouquinho aí. E é um recursinho pra tornar o jogo um pouquinho menos mortal. Uhum. Embora não impeça vocês de perder ponto de vida ou sanidade. É, não, de boa. A parte inteira. Bom, quem de vocês viu a gosminha lá desaparecendo e teve que rolar teste de sanidade aí? Independente de ter passado ou falhado. Não entendi, amor. Quem de vocês viu a gosminha desaparecendo, independente e teve que rolar teste de sanidade, independente de ter passado ou falhado? Vocês, né? Eu. Vocês. Eu acho que todo mundo aqui vocês viu. Vocês três, né? Todo mundo menos o velho, que tava distraído com outras coisas, e o Gui, que não tá aqui hoje. É. Né? Então todos vocês, por terem visto aquela coisa bizarra sumir, se transformar em nada diante dos olhos de vocês, todos vocês ganham 5% na perícia Mitos de Cthulhu. É, que legal. Oi, princesa. Mitos. Aí sim. Vocês tiveram o primeiro contato com o Mitos. Cadê Mito de Cthulhu? Na esquerda. Charme, escalar, nível de crédito, primeira. Mitos de Cthulhu. 5 pontos? 5 pontos. Isso aí vocês podem depois ir aumentando com pesquisas e tudo mais. Quando vocês pegarem o Necronomicon na mão, basta ler ele pra vocês ganharem mais pontos de... Mas a gente não pegou o Necronomicon. Não, quando isso vocês pegarem... Quando vocês pegarem ele, basta ler. Ah, mas a gente vai pegar ele? Não sei. E aí, ó, o que você tá fazendo? Tudo é possível. Tudo é possível. Mas quando vocês pegarem o Necronomicon ou algum pergaminho profano, qualquer coisa assim, vocês podem estudar e descobrir mais coisas sobre os mitos de Cthulhu, tá? Porque apareceu o Necronomicon lá no loop. Fazer crossover. É. Bom, quanto mais vocês descobrem sobre os mitos de Cthulhu, mais a mente de vocês é destruída, tá? Então, o máximo de sanidade que vocês têm é 99, é 100, menos a perícia mitos de Cthulhu. Então, vocês podem reduzir a sanidade máxima de vocês agora para 95, não 99. Não, 94. É 99 menos mitos. Então, peraí. Deixa eu ver se é 99 ou se é 100. Eu acho que é 100. 99 menos os pontos atuais de mitos de Cthulhu. Ninguém nunca é 100% são. E aí? Você não pode falar nada. Você é que menos pode falar aqui, mocinha. Não sei por quê. Eu sou a sanidade em pessoa, parça. Ah, tá bom, NIMBY. Que isso? Beleza, então a sanidade máxima de vocês agora, a partir desse momento, é 94, não mais 99. Beleza. Beleza, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? A sanidade teria como recuperar, Jeff, ou não? Tem como sanidade. Recuperar a sanidade. Tá? Não existe pontos de experiência, tá? Mas assim, ao final de uma aventura, quando for o momento de vocês terem recompensa, que é o momento de vocês fazerem a evolução do personagem, tá? Vocês podem ser recompensados com pontos de sanidade. Ah tá, só recupera desse jeito. Indo pra sanatório também. Tá, e tem os antecedentes de vocês aí, tem algumas coisas que funcionam como âncora pra vocês, que vocês podem apelar pra esses antecedentes pra recuperar a sanidade. Beleza. Certo. E em determinados momentos, assim, determinadas cenas, determinadas coisas que vocês fizerem, vocês podem ganhar sanidade ali na hora, sabe? Uhum. Que seria tipo recompensa por boas ações, tá? Sim. Vocês ganham sanidade também, assim, ó, no decorrer do jogo. Legal. E é isso. Acho que por hoje podemos ficar por aqui, né? Sim, sim. Então tá bom, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido. Sabadão que vem vocês vão ver o catiço e vão perder a sanidade pra caramba. É, que nada, não vai passar. Tá, isso aí. É a segunda vez que eu vou ver. Semana que vem vai ter correria, tá? Vai ter perseguições. Tchau. Tchau, Ju. Beleza, tchau, Ju. Bom descanso. Sábado que vem ou a gente nem marcou? Sábado que vem, tá? Pré-confirmado já. A menos que surjam imprevistos, né? A gente joga sabadão de novo. É, então, daqui a pouco eu acho que eu vou começar a fazer uns turnos de sábado. Ah. Mas não vai ser todo. Não vai ser todo. Certo. É, tipo, sábado sim, sábado não, alguma coisa assim. É, a gente vai intercalando, fica tranquila. Beleza. Beleza, então. Até mais. Tchau. Beleza, tchau, galera. Falou, Lucas. Até mais. Até amanhã. Até. Quem tá rosnando aqui? Tá sonhando esse cachorro? Oi, muchacho. Oi, amor. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Como é que você tá? Tô bem. Eu já respondi a primeira pergunta, mas tudo bem. Só fala isso. Tô bem. Peraí, deixa eu desligar a gravação aqui. Que eu respondo o quê?